ar-condicionados e LG, você entra no clima. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Marco. Smoke Filled Room. Apenas os grandes hits. 99 Souls featuring Destiny's Child. The Cure is Mine. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Chega, fique meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega, fique meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Meu amigo, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos lá, né? Em nome aqui de Verde, é ser construindo com valor. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece mais. Você merece um Extra. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Mas hoje tá muito legal, cara. Muito legal. Tá bom hoje? Porra, se tá bom, velho. Nossa senhora. Por quê, meu? Não, legal pra caramba aqui, não tá? Bacana pra caramba. Legal, né? Se hoje fosse sexta, velho. O que aconteceu, mano? Legal se amanhã fosse sexta, Rio. Ah, bom. Ou se depois de amanhã fosse sexta, mas não é. Não é. É nóis, né? É, se... Ô, seu Bento. Bento! Beleza? Tá mó frio nesse estado. Tudo bem, seu Bento? Iglus. E o do Bruno, tá falando de Iglus, tudo bem aí. Ah, tamo aí, que legal. Tá legal, hoje tá legal. Você tá com o Corinthians, então vamos falar. Coringão! Free for me, Corinthians! Viu lá, né, Ben? 3-0, passou o carro no Botafogo. Fora o baile. Fora o baile mesmo, foi uma metralhadora em cima do goleiro lá, dá pra ter sido um 5. E essa, agora o Corinthians que conversa aí com o Criciúma, ainda não acertou ainda sobre o Luca, né? O Corinthians quer o Luca ali de qualquer jeito, tá conversando com o Criciúma, tal, tô pedindo um valor meio alto, né? Mas eu acho que vai acertar. Então, Bento, acertar. O valor inicialmente pedido pelo Criciúma era de 9 milhões de reais. Sim. O Corinthians tinha feito uma oferta, eles negaram. E o Corinthians parece que fez uma contraproposta agora aí, oferecendo uma quantia aí da metade do valor. É que esse jogador, ele tem um percentual pertencente ao Criciúma e o restante do jogador aí é do Cruzeiro, se não me engano. Acho que é o Cruzeiro. E o Corinthians ofereceu aí a bagatela de 4 milhões e meio. Vamos ver agora o que o Criciúma pretende. Eu acho que eles deveriam aceitar, cara, porque o Luca lá tá na cara que não vai ter a visibilidade e a exposição que ele tem no Corinthians. No Corinthians, ele... quer queira ou não, é RG número 2. É um jogador que tem atuado como titular. Ele tem atuado como titular ao lado do André e do Guilherme também. Deveria acertar. Então eu acho que seria bom pra todo mundo. Eu acho que daqui a pouco, RG, quando o Luciano tiver 100% e tudo mais, aí eu já acho que o Luca pode ser que perca a posição aí e vai ficar ali com Luciano, Guilherme e André. Eu acho que essa é a tendência do Corinthians manter o ataque titular. Mas fora isso aí, eu acho que seria uma boa pro Luca aí. É, eu também acho que sim. Ter a possibilidade de ficar no Corinthians. E acho que ele quer também, porque ele não é trouxa, né? Mas com certeza, relação à partida de ontem, bem, o Corinthians ele jogou com um time misto, mas por incrível que pareça, diferente de outras partidas, o time sem misto problema, do Corinthians ontem passou o carro. Nenhum, Aí você vai falar, o Botafogo é um time fraco, o Botafogo tá brigando pra não cair no Campeonato Paulista. Concordo com tudo isso. Mas mesmo diante de adversários mais fracos... Ele cairia hoje, Manão? Hoje cairia. O Botafogo tá na zona de rebaixamento. O Botafogo não é mais aquele Botafogo, né? Então, o RG número 2, o Corinthians mesmo diante de um adversário fraco, em outras oportunidades também diante de adversários fracos, o Corinthians não conseguiu jogar a bola que jogou ontem e não conseguiu se impor da forma como se impôs. Eu acho que o jogo de ontem aí foi bacana, RG, pra dar uma moral, por exemplo, pro Balbuena. É um zagueiro que tá brigando aí com o Iago pela titularidade. E ontem o Balbuena foi bem, mostrou jogo, segurança. É jogo pra acertar time, né? Nas partidas que ele tem sido chamado e convocado pra jogar, RG, ele tá jogando bem. Foi legal também pra dar uma moral pro Maicon, o volante lá que acabou fazendo o terceiro gol do Corinthians. É um moleque que possivelmente vai ocupar a vaga que é do Rodriguinho, tá certo? Que foi expulso na última partida jogando contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Então acho que esse tipo de jogo aí serve pra você talvez aí dar uma alimentada no psicológico do Domênico Gato. E o Corinthians ele precisava vencer bem essa partida pra pegar quarta-feira o Cerro Porteño e conseguir devolver a derrota pros paraguaios lá. O Corinthians ele acabou tropeçando lá no Paraguai, perdeu a primeira partida na Libertadores. Não conseguiremos mais ser campeões invictos. Mas eu acho que o Corinthians, pela bola que jogou no primeiro tempo, tem chance sim de poder ganhar bem quarta-feira, Benjamin Barco. Eu acho que vai ganhar também. Tomara, né? Porque a Libertadores precisa dessa vitória do Corinthians. Não, ontem. Jogou contra ninguém. Não, mas foi importante pra dar aquela motivada. Ah, não, sabe, ô Benjamin, por exemplo. Uma entrosada mais. Você tá naquela fase lá que você não tá pegando ninguém ou então só tá pegando bagulho. Você vai lá e pega lá uma... Mais ou menos, você fala, opa, agora a boa fase voltou. É o jogo de ontem, velho. É o jogo de ontem. O Corinthians ontem conseguiu ganhar e ganhar bem, então isso daí vai dar um up no psicológico. E quarta-feira é nóis, Benjamin. Quarta-feira é nóis, mano. Quarta-feira é... Umas arena, oitavas, cara. A arena vai estar lotada, já quase todos os ingressos vendidos. Corinthians e? Cerro. Cerro Porteño. Mas não é jogo fácil. Não. Mas eu também acho que o Corinthians vai ganhar. Boa. Vai vamos ganhar. Santos. Aí. Vamos lá, vamos, Santos. Santos, let's go! E aí, tudo bom, RG? E aí, seu Ben? Peraí, que apareceu uns negócios. O que aconteceu aí, seu Ben? Enfim, o negócio é o seguinte, viu? O Santos que veio jogar aí no Pacaembu contra o Água Santa, 1-0, mas também podia ter uns 4-5. O goleiro pegou muito lá em Água Santa. Pacaembu, né? Fala meu vizinho. Pacaembu, quase 17 mil pessoas. Parece que agradou, né? Os jogadores, né? A diretoria também. Não. Não agradou? Não agradou? Nunca não agradou. Como assim nunca agradou? Em se tratando de... O que que não agradou, hein, Gê? Jogar no Pacaembu. E se tratando de Pacaembu, eles... Mas por que não agradou? Porque eles gostam da Vila Belmiro, eles não se animam em jogar no Pacaembu. Está provável que se o Santos mandar mais jogos no Pacaembu, vier mais para São Paulo, vai ter melhor renda aqui na Vila Belmiro. Mas, infelizmente... Deu duas vezes o que deu o clássico, por exemplo, quase. Entendeu? Então, você vai fazer o quê? Aí você vai entrevistar... Clássico contra o Corinthians, eu estou falando. Deu duas vezes. E foi maior que o São Paulo e Palmeiras. Não, isso sim, mas estou falando, o Santos e Corinthians, sim. Deu 9 mil. 9 mil e pouco, Aqui deu quase o dobro. Entendeu? Então, já está melhor, se deu o dobro. Se quase o dobro, já está bem melhor. No Pacaembu. Então, isso que a gente no jogo contra o Água Santa. Mas, Domênio, Santos e Juventus, Campeonato Paulista, o Santos já botou quase 40 mil no Pacaembu. Eu fui nesse jogo, chuva desgraçada. Mas não adianta, cara. Tudo os caras reclamam. É bater... Uma vez que a gente foi junto, a gente viu o Corinthians Santos, que o Alberto fez aquele gol de... Aliás, foi a última vez, porque lembra na saída que nós vimos lá? A desgraceira que foi. Pô, tá louco. O que aconteceu? Torcida, né? O que aconteceu? Tá louco, velho. Como sempre, né? Nossa senhora, tudo bem. Isso aqui eu tomei um tapão no vidro ali, quando tava com a orelha. Agora... Isso que foi no vidro. Ganhou, seu Bento, de 1-0. Fez 3 pontos. Mas o público merecia mais. O time teria que ter se empenhado mais. Tanto não pode jogar contra o Água Santa, velho. E sair com um resultado que deixe dúvida. É complicado isso. Teve um lance ali que, se é pro Santos, o árbitro teria dado pênalti, cara. Foi um lance do goleiro do Santos agarrando o cara lá, o jogador do Água Santa. Então, tem que... Esse tipo de jogo, você tem que passar o carro, cara. Tem que fazer 3, 4, 5, 6, 7, não importa. Entendeu? Mas entendi. Tudo bem. E agora, uma coisa eu não entendi na diretoria do Santos. Pô, vai jogar amanhã. Sim. Contra o 15. Contra o 15. Aí, contra o São Paulo, não pede o adiamento do jogo? É. Pô, vai ter o mesmo desfalque com a seleção. Exatamente. Mas ou tá confiando demais que os reservas vão ganhar do São Paulo. É verdade. Ou, pô, alguém comeu uma tremenda mosca aí, né? É, verdade. Verdade, ele tem toda a razão. Mas, enfim, segue o jogo. Tá certo. Estádio 97 na Energia 97. Vem em nome de HDI Seguros e de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BV, Bendinha. Fala de BV, vamos lá, vai. E aí, amigão? Precisa de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, os negócios para você. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Agora vou falar aqui um recado muito importante de Recubriplast. Olha só, você que anda com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, e você que tá com problema de umidade pela casa inteira, cara. Aí quando fica aquele tempo meio assim, ó, como diz o meu amigo RG? Rosco-fosco. Rosco-fosco, né? Aí você fica com medo, você fica com pavor da chuva. Você não tem que ficar com pavor e nem medo da chuva. Você tem que proteger a sua casa. Se você proteger a sua casa, esses problemas, eles terminam. E eu tenho um produto, RG, que é o melhor do mercado, sem dúvida nenhuma. É o impermeabilizante Recubriplast. Oh. Porque Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Aliás, o Recubriplast, meus amigos, é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, viu? Oh. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Olha que legal! E você, claro, vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Consulte as lojas no sinteplast.com.br. Esse é o site, tá bom? sinteplast.com.br. Um abraço pro seu Carlos, corintiano. Adoro o Benjamin, adoro o mano aí ouvindo a gente. Proprietário da loja KPR. Eu também adoro ele. De materiais para construção, mano. Adoro ele. E o seu Carlos adora vocês aí, viu? Um beijo, seu Carlos. Como assim? Impermeabilizante Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 também, nome de Chevrolet, né? Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome também, do nosso novo patrocinador, Pirelli. Bem-vinda, Pirelli, aí de volta. Pirelli, de volta. Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o 4 é grátis, aproveite. Eu já vou aproveitar. Ah, então aproveita, veja, daqui a pouquinho eu vou falar da Pirelli aí, viu? Também nome aqui de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. E extra, você merece mais, você merece um extra. E agora, antes o Mano vai dar um recado. Mano, vamos fazer o seguinte, antes da Naba... Antes a gente falar da Naba. Mano, manda um recado do cartão Zoom. Vamos lá, vai. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Se liga só, hein, rapaziada. Vocês querem ganhar R$5 no seu bilhete único? Vocês querem? Vocês querem? Ah, moleque, então se liga só como é fácil, RG número 2. Como é muito simples. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Basta colocar depois desse processo todo o cartão no validador. Pronto, tá lá, cincão na tua conta ali no teu bilhete único, RG. Você vai poder utilizar seu bilhete para poder ir para manifestação, você vai poder utilizar o seu bilhete para poder ir para o trabalho, enfim, você escolhe. Para o seu lazer, você que sabe, você ganha R$5 de crédito, RG. Cinquinho, velho. Sem caô, sem mentira. Boa, sem caô. Sem pegadinha, cara. Essa foi boa. Zoom, RG, é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar. Você nunca mais vai pegar fila. Ontem eu vim aqui na manifestação, tava lá na fila do metrô. Passei a fila, velho? Nossa, tinha uma fila quilométrica, velho. Se os caras tivessem Zoom no celular, já cadastrava ali rapidinho o bilhete único, liberado. Colocava crédito na hora, cara. Não pega mais, nunca mais fila, velho. Tá bom? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Você vai soletrar ou não? Vou soletrar. Se liga só, RG. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? U-U-M. Isso. Z-U-U-M, tá legal? Quer saber mais? Acessa aí. zoom.com.br/bilhete único. E lembrando o ouvinte, Domenico Gato, quem ligar aqui no Estádio 97, dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Sabe o que o cara ganha? O quê, mano? O cara ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Cinquentão? Cinquentão, uma onça, cara. Porra, velho. O cara ganha uma onça no cartão Zoom. Aí foi bem, hein? Aí é moral, hein? Porra, moral pra caramba. Você tá aí louco. É fera, hein? Nossa. Boa. É isso aí, mano. Estádio... No... Ah! Quê? O que aconteceu? O que aconteceu, meu? Oh, olha aí. O placar do Estádio 97 informa: no Pacaembu, cansei, Calbina, Palmeira 1-2, São Paulo 0. Tem coisa que não muda, né? Tem coisa... Parar de fumar aqui, velho. Olha, tem coisa que virou tradicional no Brasil, velho. As manifestações contra o governo, o Palmeira ganhar do São Paulo e o Robinho fazer gol no São Paulo. Aliás, ele está sendo investigado também na Lava Jato. Azedou pra ele, hein? 3 coberturas no nome dele. Se o São Paulino tava na esperança do Denis trilhar o caminho de sucesso do Rogério Ceni, tá fazendo igualzinho. Acabou! Tava felizinho, seu Bento? Nossa, nossa, tava animado, né? Já não foi um placar, foi um 4. É, velho. Tava animadão, foi hein? Foi bom, hein? Foi bem, seu Bento. Foi bem. Olha só, o estrago foi tão grande, viu? Foi sensacional, seu Bento. Tava imparcial, né? Sempre deixa o estrago aí, os clássicos costumam deixar uns rombos grandes. É verdade. É? É verdade. E aí, dessa vez, o Michel Basque, inesperavelmente, nem viajou. Não? Não. Segundo informações. Contratura. Conveniente essa lesão. É, contratura. Segundo informações vindo lá do Sul. Contratura. Eu acho que ele vai pro Inter, hein? A essa será, hora. Ô, seu Bento. É. Olha. Será que ele olhava ontem o jogador do Palmeiras e falava: vai, tenta me levar pra aí, vai? Pelo amor com de certeza. Deus. Com certeza. Mas o Michel Bosco tem eu não proposta indico, do viu, Santos véio. E do Inter, né? Acho que ele vai pro Inter. É, tá com ficar cara, longe né? daqui. É, ele tem que ficar longe seria, de mim. Seria pra ele. Então, sobre o clássico, sobre o jogo em si, o São Paulo perdeu várias oportunidades, perdeu não tempo. Aproveitou. Teve um gol legítimo. Teve um gol legítimo anulado. É, mas não, isso não... O Palmeiras teve também. Não, peraí. Teve os dois. Isso não justifica a derrota do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo ali morreu em campo. Sentiu, né? Sentiu o cansaço, estava marcando muito. São Paulo é um time muito de marcação, corre muito. Realmente, há uma mudança do São Paulo, você consegue perceber, mas não há efetividade, entendeu? É, você percebe, assim, que já misturando com a coisa da história dos jogadores, vamos dizer assim, que jogador que fala muito, o Kardec é um, né? Que fala que a titularidade, bababá, e não fez nada. Ele tem que ter mais presença de espírito. É, né, então tem que jogar mais, entendeu? Não adianta só pedir a titularidade, né? Tem que jogar mais, né? Não é só ele que precisa dessa presença de espírito, viu? Muitos ali precisam. Ele precisa de um descarrego, fazer uma mesa branca, né? Banho com a espada de São Jorge? O recado que eu tenho pro Michel Bastos, cara, vai embora, velho. Mas ele não é sozinho, culpado. Né? Não. É que tá ficando inviável. Não, cara, né? Porque ele é o mimizento, RG. Ele é o cara que, não, por exemplo, agora é hora de se recolher, velho. Mas o grande... Não, não. Peraí. Eu acho que o grande pecado... grande problema foi aquele silêncio pra tu. Não é só isso, não. O grande o pacto do silêncio, isso aí veio da dele. Isso também, mas é aquela história. O cara, ele tava jogando bem quando ele renovou com o São Paulo. Ele pegou aquela dengue, sei lá. Depois nunca mais ele voltou a jogar. entendeu? Então um cara como... Até fica quieto, vai trabalhar, quer reconquistar a torcida, trabalha, joga, entendeu? Não vem falar besteira depois do clássico, sabe? Tô de saco cheio desses jogadores, fica falando M depois, pô. Fala muito. Mas foi pro Cé aquela indireta que ele deu? Que pra mim, velho. Que toda vez que perde, eu que sou o bode expiatório. É, mano, mas é um dos, né? Ai, ai, ai. Velho, se você é um dos caras... Vem cá. O Magno não é top do elenco do São Paulo, Michel Bastos? É, o Michel Bastos. Era não é ser, top? Né? Pelo é um dos caras pelo salário. Então lembra, você tem que assumir, velho. Quando a gente lembra de elenco do São Paulo, lembra de Ganso dele. É. É os então tem que assumir, lembra, né, velho? Que vai criticar quem? Hoje é o Lugano. Eu vou criticar o moleque, o Thiago Mendes. O outro, dá, né? Não dá, velho. Tem que criticar os medalhões. Você é medalhão, velho. Você ganha bem pra isso. Então, não tá satisfeito, cara? Vai embora. Então o São Paulo, na verdade, eu não sei se, pode ser, não sei, na minha cabeça. O São Paulo tá com a cabeça na Venezuela, né? O São Paulo que viaja hoje, o governo da Venezuela não deixou... O São Paulo já viajou, mano. Já viajou, né? O governo da Venezuela não deixou o avião fretado do São Paulo, né, ir pra lá. Então o São Paulo vai ter que fazer uma viagem longa, vai até o Panamá, do Panamá. Fazer várias coisas. Mais avião que... É, vai chegar... Alô, né, velho? São Paulo pega 3 voos, né, mano? 3 voos. É, São Paulo, Panamá, não, Panamá, Caracas, né? Não, Panamá... Eu lembro que eu tinha visto a roda. Mas então, São Paulo vai demorar muito pra chegar lá. E de volta, resumindo, uma viagem de 6 aviões. Né? Sim. Poxa, e outra história aí, essa história do Chiesa, né? O São Paulo estaria negociando com Vitória. Era Maracaibo, viu, Motinha? Maracaibo. É, o São Paulo, segunda escala, em Maracaibo. Olha, essa história do Chiesa é uma vergonha, velho. O cara quer ir embora, mano. Os caras trouxeram o Chiesa, pagaram 4 milhões por ele. O cara é relacionado e pede pra não ser relacionado, que ele não quer jogar. Que beleza, hein? Ele quer ir pro Vitória. Que beleza, hein? Ele quer ir pro Vitória. Aí, viu? Velho, olha Deus a céu. Que ponto chegamos. Olha por quem o São Paulo tá sendo administrado. Que beleza. Pro jogador fazer isso. Ah, mas Motinha, entenda a situação do cara. Não entendo, não. Tá, por quê? Você vai entender. O cara olha e fala: man, tô se aqui. Se eu entrar aí. Correndo que nem um louco. Você entende a situação de quem? Para, mano. Não, mas da parte dele ou da parte do São Paulo? Não. Da parte dele. Eu tô falando que é um absurdo um jogador falar que não absurdo, vai se relacionar. Absurdo, é o Centurião ser titular, mano. Para, vocês ficam falando absurdo agora... Absurdo é o Centurião agora... jogar bola, velho. Ó, não devia ter trazido. Não, concordo. Já, pagar 4 milhões pelo cara, absurdo. Já não devia, ter trazido. Não era. Aí é erro de planejamento, não né? Não é que o cara foi artilheiro da Série B. Ele também vai ser. O Chiesa não é moleque que tá aparecendo agora. Exatamente. Agora. Aí, mano, eu ouvi outro dia lá, na época, eu ouvi falando, não, quem pediu foi o Balsa. Ah, eu mentira, duvido que mentira. O Balsa sabia que era o que? Mentira, mentira. Mas ele não tem a menor isso ideia aí quem foi é. Na conta do Gustavo. Ele não tem a menor ideia sei quem na conta de quem seja. Gustavo. Quem é o cara que tá? Não, então, se não é do Gustavo, se é da Taíde, eu também não sei. Eu também não entendi. Não, mas aí vem cá, você fala, concorda comigo? Tem contrato, não, o cara tem que jogar, velho. Concordo, mas aí não tem titular que traz. Não, deixa eu te explicar um negócio. Aí eu concordo com você. Mas o cara tá vendo, moto, que lá ele tá vendo que não vai jogar. Porque o cara não quer, os caras não querem, não sei porquê. Aí o cara tem uma proposta. O cara chegou em janeiro, Benji. Ele não pode chegar em março e falar, eu não vou jogar, eu não vou entrar. Nota, o Palmeiras trouxe o... Quem? O Alan Patrick. Certo. Não foi o Alan Patrick? O Alan Patrick tá no Flamengo. Não, mas ele trouxe sim, primeiro. O Palmeiras não trouxe? Palmeiras trouxe. E depois não viu que ele jogou, perdeu espaço. Jogou quantos jogos o Alan Patrick? Jogou uns 5. Foi embora 2, 3 meses depois. Foi. Acho que somado, o tempo deu um jogo. Mas, gente, mas vamos pela ordem. Peraí. Mas vamos pela ordem. Vocês estão falando aqui então, que o jogador tem o direito. Não. Ele acabou de assinar o contrato com o São Paulo. Tem que dar titularidade pra ele. Não é isso, e tem que colocar ele pra jogar, senão ele vai embora. Não foi isso que eu falei. Eu tô defendendo. Não, eu tô defendendo não. Eu tô mostrando um ponto de vista também. O que eu tô querendo te falar é o seguinte. O cara... Ô, Mota. Pra um cara chegar no São Paulo e pedir e dois meses depois pedir pra ir embora, é porque lá dentro já, alguém já deve ter cantado a bola pra ele, que ele não vai jogar, que o cara não quer, e fim de papo. Você acha que alguém que vai sair... Eu tava no Bahia, né? Vitória. Não, ele tava no Bahia. Tava no Bahia, ano passado. Você acha que, o jogador que tava no Bahia, moto, vem jogar no São Paulo... Por isso que eu tô falando que é uma bagunça lá dentro, velho. Do Luiz Fabiano, não era número 9? É. Recebeu a camisa do Luiz Fernando. Você acha que dois meses depois o cara quer ir embora por quê? Você acha que é porque ele quer? É porque alguém deve ter falado pra ele, velho, não vai jogar. Aí ele tem uma oportunidade. Aí ele tem uma oportunidade pra jogar. Eu entendo esse seu ponto de vista. Mas o que eu não entendo é o seguinte. A culpa é da diretoria, mas o jogador não pode ir embora. Para, Benja. Você tá falando, então, que qualquer jogador agora é obrigado a colocar titularidade, é obrigado a jogar, não importa o ambiente, mas para. Mas eu não falei obrigado... Você tá falando. Não, Mota, eu não falei que ele é obrigado a jogar, que ele é obrigado a ser titular. Eu falei que os caras não vão dar uma chance. Mas eu tô falando que é culpa da diretoria. O erro foi da diretoria. O cara querer ir embora de um São Paulo... Vem cá, pô, Alan Patrick ter aceitado ir embora de um Palmeiras, por mais que ele tenha ido para um Flamengo, um cara de jogador que acabou de chegar, por quê? Porque alguém deve ter falado pra ele lá dentro, falou, ó, velho, vai, porque aqui você não vai jogar. Ele era o quarto reserva, né? O... Mas não é verdade isso, vó? Sim, ele foi embora e foi bem até. Gente, ninguém chega num clube grande e dois meses depois ou três vai embora. É estranho. Cara, parece que não dá pra entender, velho. Embora é estranho. Não dá pra entender a diretoria do São Paulo, o contrato errado. Mas a grande burrada aí foi de quem trouxe. Né? Ah, lógico, é isso que eu tô falando. Os 4 milhões poderiam ter sido investidos em outros jogadores, que seria muito mais importante pro São Paulo. E se o Chiesa entrou em alguma sala, por exemplo, não tô falando que isso aconteceu, hein? Não tô falando que aconteceu, mas numa dessa, RG. Ele entra numa sala, tá lá o Balsa, o Caleri numa conversa, e o Centurion. Os caras jogando um dardo assim, tipo, e dá alto do Chiesa. Ué, não sei. Vai que. Aí ele viu, embora, né, mano? E aí agora. E aí ele não entrou. Agora eu espero que a negociação que estão fazendo aí seja favorável ao São Paulo, né? Vai entregar de mão beijada, trocar. Estão falando que o Vitória vai pagar os 4 milhões, mais dois garotos da base. Vitória vai pagar 4 milhões. Será que o São Paulo tinha que pedir? Essa eu duvido. Eles não aceitaram. Quem? O menino lá que é da seleção. Da base também. Tem um moleque da seleção que o São Paulo queria. Pede o goleiro. Por que o goleiro é bom? O goleiro do Vitória. Mas e o Denis faz o quê? O Vitória revela jogador pra Dedéu. Sim, sempre foi. O Daniel Alves, que é lateral direito do Barcelona da seleção, vem do Vitória. O Dida vem do Vitória. Tem um goleiro lá, tem 18 anos. O apelido dele é Dida, né? Que o moleque até parece o Dida. Que joga o Edilson muito, não vem de lá também? Que até clube, até time de fora, parece que já tá interessado no moleque. E era da base do Bahia. Agora, tem uma coisa que eu concordo com o Mano, Montinho. Mas o São Paulo precisa de goleiro. Aí o Chiesa vê que o Centurion... Tá jogando. Não, joga todas. E ele não joga? Ele é melhor que o Centurion? Centurion quantas vezes? O Centurion é horroroso. O outro também. Chegou o Caleri? Fez dois gols no primeiro jogo e acabou. O Centurion é horroroso, Mota. Acabou. Centurion não dá, se é, ô, Domênico, se é um treinador que é brasileiro, já tinha caído, velho. Já tinha rodado. É porque aqui, quando é treinador gringo, se os tem... Os caras dão um tempo. Não dão um tempo. Que adianta o cara, velho? Não, mas calma. Que adianta trocar o Balsa agora? Oh, pode falar, o problema do São Paulo é o Balsa? Também é. Dos. Não, também é. Para. Ah, se é outro... Se é o Muricy que tá São Paulo trocou 5 técnicos aí, velho. Adiantou alguma coisa? Então, mas ele tem umas convicções estranhas, né, Mota? Dá pra insistir com o Centurion? Ele insiste, não dá, então, mas ele insiste. O Michel Bastos não foi nem relacionado pra ir viajar hoje, gente. Vocês estão loucos. Não, ele machucou. Machucou de madrugada. Ele foi pegar água na geladeira. Machucou, mas tudo isso aí é coisa da diretoria, né? É coisa lá dentro que tá acontecendo. E querem dar conta pro cara pagar, né? Agora a culpa de tudo do São Paulo é o Michel Bastos. Ah, então, ele é santo. Não. Tá defendendo o cara, velho. O problema do São Paulo é o Michel Bastos. É um dos problemas do São Paulo. Então, não é? Não, o Balsa não é. Então, o Balsa não é. Não é. O Michel Bastos não é. Você tá defendendo o Michel. Sabe por que é um problema? Então, porque ele chega no estádio, anuncia o nome dele no placar. Agora vamos defender o jogador. Não pode vaiar. Não, defende presidente. Não pode falar. Quem entra em campo é presidente. Nossa. Não vaia na hora do jogo. Pô, não pode falar do cara. Lógico que pode. Legal pra caramba. Lógico que pode. Agora o cara vai entrar em campo. O cara vai entrar em campo. O cara entra em campo, anuncia o nome dele no placar, seu bem. Mas o cara toca na bola. Não, é coitado. Sim. É só tem coitado, não, pera lá, velho. Pera lá. Pegaram os então caras. Só pegar o aqui o rabo da correndo atrás do peraí. Não, então xinga jogador, não. Por ontem. Isso que os caras vão embora. Então, o Maicon, o Malcom, né? Não, Maicon. Não servia, servia? Não. Tá mal no Grêmio? Não, no Grêmio ele é até ídolo, capitão. Tá pegando alguns caras, velho. Pera, gente, calma. O Michel Bastos ontem, o Benja, ele não foi vaiado durante a partida. O lance que a torcida começou a pegar no pé do Michel Bastos foi no final da partida, quando ele teve um lance ali na frente da área do Palmeiras, Ele entrou livre pela esquerda. Chutou e mandou a bola no tobogã. E dali em diante, o torcedor do São Paulo começou a metralhar. Ele pegava a bola e começava a vaiar. Torcida não gosta. A torcida tá pegando o pé. Eu concordo que você pode vaiar. Ele xingou o torcedor, mandou o torcedor calar a boca. Tempo, é lógico, os caras enchem o saco do cara. Mas foi muito tempo, tá louco? Só um minuto. Enche o saco. Foi antes. Eu acho. Aí ele vai embora pra outro time e vai arrebentar. Defensor. Não, mas é uma opinião minha. Eu acho que a torcida. Baba-ovo de jogador é você. A torcida só um minuto. Baba-ovo de jogador aqui é você. Baba-ovo de dirigente. Ué, beija, deixa. Gente, o Domênico tá falando, espere um pouco. Mas ele é baba-ovo de dirigente. Mas tá bom, você é baba-ovo de jogador. Eu acho o seguinte. O jogador faz gol. Pera, mas se não consigo falar de jeito nenhum, não tem jeito. Eu acho o seguinte. Você vaiar o jogador, você tem todo o direito de vaiar o jogador. Todo o direito de vaiar o jogador. O problema é que a vaia vem antes do cara jogar. A hora que anuncia lá o nome do cara lá, mano. Sim. Lá, os caras nem às vezes. Ou estão em campo, lá batendo bola, se aquecendo. Anuncia o nome do jogador lá. Os caras, velho, já... Não, mas, Domênico, com relação ao Michel Bastos... Olha, desculpa, velho, complicado, hein? Com relação ao Michel Bastos, se o Sombra chegar, ele fala, Guilherme. Vamos voltar em um ano, quando houve um jogo no Morumbi ali, em que o Michel Bastos estava jogando mal e a torcida pegando no pé dele, e ele mandou um sinal de calar a boca para a torcida quando ele fez um gol. Então, esse tipo de atitude e conduta dos jogadores é pouco inteligente, porque o torcedor, cara, é aquele cara passional. E o cara, quando se torna um atleta profissional, ele tem que saber conviver com esse tipo de coisa. Da mesma forma que o cara, quando faz um gol, ele é colocado num pedestal, e muitas vezes, quando ele é o pior da partida ou ele joga mal, a torcida acaba execrando o cara. E o jogador, ele não pode ser burro, cara. O jogador, ele tem que saber que isso daí é um jogador comportamento. Ô, mano, tem vir outras coisas. Discussão nas redes sociais, ele xingando então, jogador. Mas é que tá, torcedor. Ele xingando torcedor. O jogador tem sangue, moto. Mas é que tá, ele tem sangue, Benja, mas ele não pode ser burro. Mas ele é profissional do São Paulo. Ele não pode ser burro. O jogador tem que, ele tem que jogar contra o time adversário. Ele tem que ser vaiado pela torcida adversária. A torcida não gosta do cara, espera o jogo acabar. Exatamente, apoia, concordo. Apoia se não deu, se não enchesse tanto o saco do cara, ele não ia mandar tá as favas, mal. Ele não ia falar. Mas eu concordo, acho que você não pode vaiar. Lógico, eu concordo, tá no campo, atuar, tem que apoiar o time, mas a questão do Michel já passou. É extra-campo. Ele discutir com o torcedor, ele xinga o torcedor nas redes sociais. Nas redes sociais. Sombra chegou aí, ele ficou com aquele mimimi quando. Ah, do pagamento que a gente não tá jogando. Papapá, fez a greve de silêncio. Ele é um dos líderes. Desculpa. E não deu certo. Você sabe o que acontece? Eu queria o Michel. Se o Michel Bastos quiser vir pro Corinthians. Leva pra você ver. Pô, pode vir de braço aberto. E parece que ele ainda discutiu com o Lugano pra ajudar ainda mais. Michel Bastos no ataque do Corinthians hoje cairia com uma luva. Bom, ele é atacante, ele é meio lateral. Ele joga um meio atacante. Hoje boa noite, meio vocês. Atacante. E aí, Sombra, tudo bem? Beleza aí, gente? Boa noite. Boa noite, vó. Que saudades, hein, vó? Saudade, né? Ele gosta do Ataíde. Olha, o negócio é o seguinte. Se sair Michel Bastos, vai fazer sucesso. Como saiu o Casimiro, como saiu o Arouca, como saiu o Jean. Então, quando uma equipe é muito mal... Quando uma equipe é administrada de maneira muito ruim, como é o São Paulo há muitos anos, aí acontece esse tipo de problema. Quando uma equipe tem uma boa administração, quando você tem alguém que sabe gerenciar o elenco... As coisas não deixam chegar nesse ponto. As coisas não chegam nesse ponto. Então, é lógico, agora fica aquele conflito. Ah, parte de torcida, Michel Bastos. Mas o grande culpado não é o Michel Bastos. Sabe? O grande culpado é a direção do São Paulo, que não sabe administrar. O São Paulo Futebol Clube não tem gente capacitada para administrar elenco. Então o São Paulo há muito tempo vem queimando aí os jogadores, né? Hoje, e como a equipe é mal gerida e não ganha mais nada faz muito tempo, aí a torcida, que é fanática, começa a pegar aí e eleger os seus vilões, né? E é errado isso, porque o São Paulo não tá deixando de ganhar por causa do Michel Bastos, como não deixava de ganhar por causa do Luiz Fabiano. Não vamos esquecer não, hein? Antes de São Paulo ganhar a Libertadores lá em 2004, a torcida queria ver o pescoço do Rogério Ceni e do Luiz Fabiano. Do Rogério e do Luiz Fabiano, né? Então, se deixou chegar numa situação dessas e deixa chegar nessas situações assim de rejeição, é porque a própria direção do São Paulo não sabe gerenciar o seu elenco. E aí o produto final é isso, insatisfação de jogador, né? Como diz aí, jogador não tem sangue de barata. Também ninguém quer que o Michel Bastos agora seja a Madre Teresa de Calcutá, né? Agora, tá cheio, pra quem não sabe, tá cheio de gente aí, às vezes, idolatrada na história dos clubes, que você vai ver lá no dia a dia, também não é flor que se cheire. Mas como o clube ganhou tudo, ok, ídolo eterno, etc e tal. Mas aí passa, né? Né? Aí passa, porque ganhou. Então, o grande problema é que o São Paulo não tem mais gestão, faz muito tempo. E aí a gente acaba administrando mal. Você é obrigado hoje a ver o Casemiro titular do Real Madrid. Por que que tem que ser titular do Real Madrid e não conseguir ser titular do São Paulo Futebol Clube? Jogando, pô. Por que que o Arouca? Por que que o Arouca não deu certo no São Paulo e foi dar certo depois no Santos? E fica queimando o jogador. Você começa a queimar jogador por quê? Porque você não tem capacidade de administração. Você hoje é uma empresa totalmente furada. O Maicon... Maicon, Jean lateral, e olha, e vai botando o bolo cara. E vai somando aí, bicho. Então, e essas coisas têm acontecido muito com o São Paulo Futebol Clube, cara, muito. Agora, é lógico, o cara tá lá em campo pra jogar, você começa a vaiar, me desculpe, mas é o cúmulo da cretinice, né? É o cúmulo da cretinice você ficar vaiando o cara que tá jogando, porque não vai adiantar nada, é burrice, bicho, é burrice. Não é só... Aliás, é burrice, por exemplo, vaiar não só aquele que você não gosta, porque você não gosta do caráter dele. Mas até aquele que é ruim. Por exemplo, não adianta ser em campo lá, vai vaiar o Lucão, como vaiava o Reinaldo. Você pode não gostar deles. Mas a partir do momento que o cara tá em campo lá com a tua camisa, quanto mais você vaiar ali durante o jogo, pior vai ser pro seu time. Porque se o cara tá se borrando, vai se borrar mais ainda. Vai ficar mais puto, vai gerar mais insatisfação, sabe? Não, o São Paulo hoje é isso aí, cara. É puta falta de administração. Fora de campo, pra mim, é um timeco. Você timeco. Falou antes, hein? Faz tempo. Ah, mas eu concordo com você. Mas você falou. É ruim, tem isso aí. Eu tenho que falar. O Sombra falou. Ruim. Vai pegar o Corinthians, vai perder. Vai pegar o Palmeiras, vai perder. Vai pegar não sei quem, vai perder. Ah, você falou bem antes dos jogos acontecerem. Né? É, Domênico, porque tudo foi construído de maneira errada, você entendeu? É, tá tudo errado. Não, mas o que o Sombra falou, Benja, é que ele falou fora de campo, o São Paulo hoje é um time. Não, dentro de campo, eu já falei que também é. Você entendeu? São Paulo dentro de campo também hoje é um timeco, é. Você fala, timeco não é, vai cair, não é isso. Mas é pra ficar aí na zona intermediária. Não é pra lutar pelo título. Mas é que tá, Sombra, mas aí passa. Pra fazer esse papel que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. Mas aí eu acho que passa pelo trabalho do treinador também, Sombra. Porque o elenco que tem ali, ó, Lugano. Esse Maicon que o São Paulo trouxe aí é bom zagueiro. Você tem Thiago Mendes. Vai embora agora. Não, tudo bem, mas eu tô falando do elenco que o São Paulo tem hoje. Você tem o Thiago Mendes, aí você tem lá nas meias Laganço, Michel Bastos, na frente você tem Kardec, você tem Caleri. Até que é. O São Paulo, ele tem um mano, time que hoje... Mano, mas você insiste nessa escalação de videogame, cara. Não, não, peraí, não é escalação de videogame. Eu tô citando os jogadores que o São Paulo tem à disposição no seu elenco. Não, mas é nome, é um monte de nome. Mas é que tá. E corrida. Sombra, mobilidade. Se você pega, por exemplo, um elenco, se você pega um elenco limitado, mas com um treinador que convence esse elenco que ele pode jogar mais... Eu acho que você consegue fazer um bom trabalho. Quem é o treinador? Porque faz tempo que eu vejo. O São Paulo faz uma alta... O Tite é um cara que consegue fazer isso. O Tite está no Corinthians. O Palmeiras que contratou o Cuca agora é um treinador que consegue fazer isso também. Vamos esperar. Ué, vamos analisar. O Palmeiras ele não estava jogando bem recentemente, mas eu sempre bati na tecla que o Palmeiras tem um bom elenco. Vamos ver agora, na mão do Cuca, esse time do Palmeiras consegue jogar bola, se não consegue. Esse Palmeiras foi campeão, mas no Cuca espera. Mas no São Paulo, quem é o treinador? Então, infelizmente, hoje é o Balsa que insiste na escalação do Centurião. Veio o Osório, então não dá pra colocar a culpa toda nas costas da diretoria. Todo mundo tem culpa no cartório, velho. Não, mas o principal culpado é a diretoria. Quem criou? Quem monta tudo, quem contrata, quem descontrata, quem cria todo esse clima ruim, é a diretoria de São Paulo, que é horrorosa, gente. Essa história da gente ficar agora criticando o Balsa. Não, mas ô Sombra, eu não tô criticando especificamente o Balsa. Eu acho que quando você vai fazer uma análise disso daí, não dá pra apontar um único culpado e não dá pra apontar um único herói. Por exemplo, eu acho que a diretoria tem culpa por ter montado talvez aí um elenco que não fosse o melhor. Tem culpa. Tem culpa do São Paulo hoje, tá certo? Na parte interna e administrativa, assim, uma zona. Tem culpa. Mas eu acho que os jogadores também têm culpa, Sombra, pelo fato de não correrem o suficiente. É, o treinador tem culpa por muitas vezes escalar errado também. Eu acho que é um conjunto de fatores, não dá pra apontar uma única causa. Eu acho que nós estamos debatendo muito em cima dos efeitos e não das causas, sabe? Eu acho que se tem elenco aí que não corre, se tem jogador meia boca, isso aí é tudo efeito, cara. A causa tá aí. O São Paulo é uma empresa mal administrada há muitos anos, muitos anos. E pode tirar Muricy, põe Osório, põe Balsa e põe quem você quiser. E vai ser essa zona aí, cara. Mano, Sim. O São Paulo Futebol Clube hoje, ele é mais um aí, cara. Mais um como qualquer outro clube. Mais um como qualquer outro clube. Não existem pessoas diferenciadas. Não existem pessoas capacitadas. São Paulo hoje é isso aí. Você sabe que quando você fala do... Ah, mas o técnico tem que dar um jeito? Isso me lembra o Santos de muito tempo atrás, ou de um passado até recente. Que eu lembro que é o seguinte, só dava certo quando o Luxemburgo ia lá e punha a mão. Que o Luxemburgo falasse, não, deixa eu administrar isso aqui, lembra, velho? Sim, Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira. Porque falava assim, porra... Porque não entendia porra nenhuma. Entendia porra nenhuma, então o Luxemburgo chegava lá e encampava o negócio. Você entendeu? Então São Paulo agora tem que ficar dependendo dessas, é de aparecer um encampador aí que se fecha com o grupo e seja o que Deus quiser. Ou seja, é tudo errado. São Paulo tá todo errado. Sabe, mano? Gente, o São Paulo de 2015 é pra cá, Mota. Jogou 16 clássicos, ganhou 2. É. Marcou 11 gols, tomou 35. Tudo errado. Não, retrospecto do São Paulo em clássico. Palmeiras é patético, o São Paulo não conseguiu ganhar uma partida do Palmeiras. Já faz tempo, já. Uma. Não, é ridículo, cara. É ridículo. Então, é lamentável. O São Paulo Futebol Clube está numa situação lamentável. Agora, é o que eu converso, às vezes, com algumas pessoas, falando assim, sombra, se você visse o nível das pessoas que compõem hoje o São Paulo. Tem uns aí que você às vezes critica o que tem de melhor. Fala, meu Deus do céu. É triste a gente chegar numa conclusão de que a instituição não é mais aquilo que a gente gostava. Tá faltando esse, né, aí pra vir, hein? Hã? Tá faltando esse aí pra vir pro São Paulo, hein? Quem? Pra ver se resolve. Luxinho agora, né? Ah, ué. Aliás, peraí, Sombra, agora é hora do torcedor mostrar o amor, hein? É? Porque é muito fácil, velho. É muito fácil. Viu, Motinha? É. O torcedor amar quando a mulher tá bonita, boa, né, quando a mulher tá gostosona, parecendo uma paniquete. Aí a mulher, por algum acidente, Sombra, vai lá e perde a perna. Ah, não. Aí não é tão simples de amar, mas é verdade. Louco. Aí é hora de mostrar o amor. Comparado à situação do São Paulo, mas é verdade, não, é aí que prova que ama. Olha só, o São Paulo, tá ok? Eu tô ouvindo atentamente. Fala, Bolsonaro. Ah, você tá aí com vocês? Eu tô ouvindo atentamente, porque o caso do São Paulo, eu acho que deveria, a diretoria, tudo bem, mano? Fica de longe aí. Você gosta dele? Gosta do Mota? Com certeza, eu gosto. O Mota é um rapaz muito bacana. Então é o seguinte... Mas ele não gosta de você, Mota. Não, olha a cara dele. O problema é dele, né? Não tem nada contra. Eu acho que o São Paulo deveria tomar uma atitude light, né? É a intervenção militar dentro do Morumbi, tá ok? Como assim, intervenção militar? Eu acho que poderia botar tanque de guerra lá dentro. Não. Fora de sair do clube até as 7 da noite. Não, não pode isso. Não, faz isso por uns 20 anos e vai consertar tudo. É a minha opinião. Okay? Eu não sei se precisa de intervenção militar, mas que tá cheio de bomba lá dentro, já tá. É, com certeza, tá vendo? Que velho, brincadeira. É isso aí, Motinha. Motinha, vai acostumando, viu, Motinha? Vai acostumando. Não, tá? Muda. Vou torcer. Ganhar do Trujillanos de 1-0 e vem aqui e fala chupa. É, mas eu não tô. Time de atitude, não tô de postura. Eu tô falando o que aconteceu. Empatou contra o River, ligou. Chupa, narigudo. O ganso. Atitude. Mas agora ninguém xingou o senhor. Mas agora ninguém xingou a gente. Senhor. Agora ninguém xingou. Mandei chupa pra todo mundo. Mandou. Chupa. Mandou. Agora ficou louco. Sombra. Faz sombra. Libertando a chupa. Sombra essa palminha. É o jogo contra o Trujillanos. Isso que é importante, tem camisa. É incrível, Dodô. Vamos falar da Pirelli, Dodô. Ah, voltou, Sombra. Como ele pipou. É, meus amigos. A Pirelli voltou. A Pirelli voltou. Olha só, chegou a promoção. RG, você acabou de dizer aqui que iria. Chegou, você pediu. Chegou a promoção. Seja original Pirelli. Aproveite, hein. O que que é essa promoção? É o seguinte, você vai, olha, vai trocar os 4 pneus do seu carro, RG, e você vai pagar só 3. Ah, é? Um é na, Eita! Um é na Ponte Preta, no Vasco, na faixa. Chegou na hora certa, velho. É isso que você ouviu, meu amigo, o 4º pneu sai grátis. É, só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial pra você manter o seu carro em dia, né? Porque é uma segurança muito legal, o pneu, cara, tem que estar em dia, hein? Pneu é uma coisa muito séria, viu, mano? Tem que ficar de olho aí, hein? Consulte os modelos participantes lá na nossa rede oficial em Revendedores Pirelli. E aproveite, essa promoção é imperdível, cara. Olha, seja original. Você comprou 3 pneus? O 4º é grátis. Olha só, só a Pirelli, né, cara, que poderia fazer isso pra você, tá bom? Vai lá na Pirelli, cara. É nóis. É isso aí. Seu Bento. Boa. Vamos ah, seu Bento. Ah, seu Bento. Ah. Ah, meu Deus do céu. Deram sorte, hein, pelo amor de Deus. Ô, Domênico. Ai, nós não sabemos o que é perder clássico, velho. Nós estamos impossível. Já sabe, né? Nem sabe a última vez que perdeu um clássico, né? Não, o Palmeiras perdeu a última vez, Santos. Nem lembro. Foi pro Santos na Vila. Mas quando você perde pro Santos... Vila do Almiro. Então, mas quando você perde pro Santos e na sequência você ganha o título, então você acha que não perdeu. O Santos está esquecível, só do Santos. O Santos quer os dois. O Santos quer o Michel Bassi e o Allan Kardec. Sim. É, e lá no Santos vai dar certo. Pro lugar do Ricardo Oliveira e pro lugar do Lucas Lima. O Ricardo Oliveira vai embora? Se for sair tudo... Embora? No meio do ano, o Ricardo Oliveira deve ir para a China. Se for sair e o Lucas Lima também. Se for sair todo mundo lá, legal, tudo bem. Agora, se não deixar tiver, é reserva. Mas que coisa. Apresentando agora, nesse instante, o Cuca está sendo apresentado. Agora. Hoje já trabalhou o dia inteiro, né? E ao contrário, final do ano. Ao contrário do que muita gente disse... agora, ele está falando agora. Ao contrário do que muita gente disse, o Cuca tem um salário milionário. Eu concordo que o salário dele é muito alto. Para os padrões brasileiros, salário bastante alto. Mas pelo que falavam, RG, é bem menor do que todo mundo comentava aí, hein? Mas qual é o salário? É menos da China. Então, é menos do que a China. Então, é o que o Marcelo ganhava no Palmeiras. Alguém pode trabalhar com isso? Então... Que absurdo. Pode... É um absurdo, velho. Mas peraí, quem então? Com nota ou não? Não, vai ter que tirar com nota. Vai ter que tirar o dinheiro que aplicou para fechar o mês, velho. Só isso, cara? Nossa, velho. Já pensou ganhando isso, velho? Imagina, olha o salário. Se eu ganhasse salário num ano, acho que eu não trabalhava no resto da minha vida. Mas uma coisa tem que falar, hein? O Alberto Valentino é o treinador com mais média de vitória da história. Ele entra, o time ganha, vovó. Todos os jogos. Não, mas peraí, o Jorginho também, quando ele entrou e ganhou. É verdade, mano. Mas esquece isso de interino, gente. Não adianta. Não funciona. No Brasil não funciona. Sabe o que acontece? Ele pegou a bucha, né? Ele pegou um time... contra o São Paulo, que é um clássico, tudo aquela coisa. Mas também tem aquela coisa, né? Se você deixa ele, aí ele lá na frente pega 2, 3 jogos e perde, aí todo mundo fala, isso aí não é técnico pro time, é aquela coisa. O Santos foi campeão, Paulo. E não adiantou? Não adiantou, depois caiu. Não adianta. Times grandes, assim, eu acho que precisa de treinador, infelizmente, hein? Não é o que eu acho legal, acho bacana, não. Infelizmente, precisa de um treinador de um pouco mais de nome para segurar a bucha, senão não vai. Você vê o Marcelo. O Marcelo, se você pegar o retrospecto do Marcelo Oliveira no Palmeiras, ele não tem um retrospecto sensacional. É. Acho que ele tem 51%, né? De vitória. Porra. Então, se pior que o Kleina, é brincadeira. O Kleina jogou a Série B também, então ajuda, né? Então, tudo bem, mas, né? Agora, mas tudo bem, mas o Kleina não ganhou o título e ele ganhou, né? Apesar do número de vitórias não ser tão alto... O Kleina ganhou a Série B, né? Lá não conta isso aí. Mas sabe por que eu não sou a favor desse negócio? O pessoal fica, mas pô, clube grande, tem que dar oportunidade pra novos técnicos, etc e tal, e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Negócio é o seguinte, não concordo. Não concordo, Domênico Gato, porque um clube grande é como se fosse, uma escuderia de Fórmula 1. Você tem lá uma equipe, o cara investe no melhor carro... Eles fazem estudos para ter o melhor, piloto legal. O melhor combustível, tá certo? O cara estuda lá, sei lá, 1000 anos para poder desenvolver uma aerodinâmica bacana. E a hora de colocar ali no cockpit, para tocar aquela máquina toda, põe um pereba, vamos testar com esse cara. Não tem que testar nada, tem que colocar um cara competente. Tem um argumento. Um técnico de clube grande, já que ele vai lidar aí com um orçamento milionário, com uma estrutura fantástica e teoricamente com os melhores jogadores, precisa colocar um cara competente. Aí o Benjamin vai falar, pode ser que tenha um anônimo que seja tão competente quanto o outro? Pode ser. Eu também acho que pode. Mas precisa do rótulo, Benjamin. Então, deixa sabe por quê? Clube grande tá cheio de cobrão, tá certo? Um monte de jogador consagrado. Se chega lá um pereba lá, o cara fala, quem que é esse maluco que tá querendo comer meu toco aqui? Deixa eu falar um negócio pra você. Primeiro título brasileiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, dia 16 de dezembro de 1990, foi ganho por um treinador que tinha acabado de sair do Novo Horizontino, Nelsinho Batista. Tudo bem, acontece. Mas acontece, isso acontece. O treinador mas que tirou... Mas você está tornando treinador, exceção à regra. Calma, então vou continuar. O treinador que tirou... O Marcelo Oliveira pegou um nome porque ele ganhou um título. O treinador que tirou o Palmeiras da fila, em 93, tinha saído do Bragantino. Ah, vocês vão bem, falar... Bem, Benjamin, mas é... Eu posso continuar. Mas pega os treinadores vitoriosos aí em determinados clubes aí. Posso continuar. Você vai falar de Tite, de Muricy, de Vanderlei Luxemburgo, de Abel Braga. O Corinthians, quando trouxe o Tite de volta, não era treinador do primeiro escalão, não. Não era. Era um treinador que estava parado, estava na Arábia. Mas não era treinador ruim. Não é treinador que tá começando. Não era treinador, era um cara tido até um pouco como o Celso Rotti, que a galera não gosta. Ah, mas esse traz pela necessidade, Benjamin. Hoje o Palmeiras ele tem a condição de colocar quem ele quiser no cargo. Ele tem dinheiro. Eu posso te enumerar vários. Tem vários. Mas, Benjamin, eu também, por exemplo, eu gostaria de comer picanha e filé mignon todo dia. Não posso. Mas você falou que... Eu como frango, você... como carne moída. Mas eu tô dando... Você não quer engordar também, né, mano? Campeão também. Quem tirou o Palmeiras da fila foi o Luxemburgo, vindo do Bragantino. Não, mas o Benjamin... Quem deu o primeiro título do Corinthians é o Silvio Batista. Não, mas, Benjamin, você não tá entendendo. Eu tô falando diante da realidade, por exemplo, naquela época o Corinthians ele acabou trazendo o Tite, mas a realidade financeira era uma outra circunstância, enfim. O Palmeiras hoje, ele tem tudo a favor dele, ele tem um elenco recheado de opções, ele tem estrutura, ele tem aí um presidente, novo, ele dinheiro. Tem um presidente que se precisar passar no débito ele passa. Eu não tô discutindo. Então o Palmeiras ele pode se dar o luxo de colocar quem ele bem entender. Pra que apostar hoje numa incógnita, sendo que já trouxe o Marcelo Oliveira e não deu certo? Ou colocar um técnico ali que, teoricamente, é um cobrão, um cara que possivelmente vai chegar e vai dar certo. Não, não tô discutindo. Já que pode fazer? Não, mas... não, isso é outra coisa. Não tô discutindo dinheiro. Tô falando assim, porque... Eu acho que vale as vezes. Não, mas o meu argumento foi embasado na realidade do Palmeiras hoje, entendeu? Ao invés de colocar um técnico com uma expressão, teoricamente, menor, se pode colocar um cara que venha com uma chance mínima de dar errado, Domênico Gatto, é muito melhor você apostar no Cuca. Mas o Palmeiras hoje tem grana. Mas com relação ao Brasil, gente, técnico em time grande, se o cara já é... Famosão, não se segura? Imagina um novo. Imagina um novo. É, porra, o Brasil, ele tem um conceito estranho. Dodô, quer matar o assunto? É, pra matar, então, com relação ao jogo, muita gente pode falar, ai, tá vendo? Palmeiras queria derrubar o treinador, Palmeiras queria derrubar o Marcelo. Eu não acho isso, primeiro porque, honestamente, vendo a partida, o São Paulo perdeu grandes chances de poder ter saído com um placar favorável no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras vem jogando o que estava jogando, cara. O que jogou contra, por exemplo, o Nacional. Só que o Palmeiras deu azar de as bolas não entrarem. Se você pegar, o Palmeiras perdeu muitas oportunidades contra o Nacional. Uma porrada de perder um monte de ataque. Inclusive, coisa que com o São Paulo, no segundo tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor. Acabou garantindo os gols do Palmeiras. E tem um cara lá, cara, que é incrível, né? Tem alguns jogadores que nasceram para fazer gols em alguns determinados times, né? Você pega o Robinho... O Robinho, ele nasceu pra fazer gol no São Paulo, cara. Não tem jeito. Ele nasceu, cara. Aquela bola que ele pegou, cara. Muitos jogadores enfiavam essa bola lá no... na Avenida Pacaembu, do outro lado ali. Tava na lua, velho. Bora, velho. Entendeu? O cara pegou. É, puta na cara veia. Sem graça essa história do Robinho. Não aí, é, não. É sensacional. Cara sem graça essa história do Robinho. É nóis. E vamos embora. Eu acho assim, ô Sombra, pra concluir definitivamente o papo. Você pega um clássico, claro, da proporção que é Palmeiras e São Paulo, você ganha um pouco mais de... Você leva uma força a mais pra tentar ganhar do Nacional, que é a partida que vale na quinta-feira lá no Uruguai. Porque você ganha um clássico, é diferente, né? Se perder pro Nacional, tá fora. Cara. Ah, e se perder, complicou. Então nós vamos ter que... Tá ganhando o Rosário do 100. Ontem não tinha nem clima pra clássico, bicho. Acho que ontem a rodada tinha que ter sido até cancelada, cara. sério mesmo, cara. Viu o som. Pô, vai passar o jogo pras 11 horas da manhã. Era melhor ter adiado o jogo. Duas informações. Mas eu gostei. Aqui. Eu gostei. Você gostou do resultado. Eu falei, é que ontem a pegada não tinha nada a ver com o futebol, né? Cara? Duas informações rápidas aqui, acabei de apurar, né, ó. Sobre o Palmeiras. Oi, Pretzel, você tá sumido, hein, Pretzel? Não, acabei de ser contratado pelo Datafolha, né, desde ontem. Porra! Você tá brincando. Tá bem, hein? Tá bem. O que você tá fazendo? Aí você vai ficar do meu fazendo tamanho, contagem? Vai diminuir. Atualizei ontem a passeata. Conta de vez. Fui contando, né? Infelizmente as pessoas iam e voltavam, né? Me perdi um pouco. Deu umas 20 mil pessoas ontem na Paulista. Só? Umas 20 mil, não, 25 mil, né? 25 mil. Então, assim, ó. Quando é do grupo colorido, dá 3 milhões, é isso? É engraçado, né? Quando é o pessoal lá da Parada Gay, dá 2 milhões, né? 2, 3. Aí você olha lá a manifestação, onde ele. Olha, se não tinha mais, tinha na mesma proporção que eu. Aí dá 400 mil. É brincadeira, pô. Vocês estão de sacanagem, Datafolha, porra. Estádio 97, teu oferecimento de General Motors, Chevrolet. Um oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também Paulo Arco, a Paulo Ar Condicionados LG, você entra no clima. Extra, você merece mais, você merece um extra. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, quem disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com os dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou Superman, tá bom? É isso aí. Também quem disser recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com um Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Estádio 97, da Energia 97. Lembrando, tem torcida Estádio 97 para Corinthians e Cerro. Ah, olha aí. Lá no camarote único, hein? Tremenda mordomia. Mordomia, hein? Esquema nota 10, primeiro mundo. Então, torcedor que ligar e falar, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha o direito de ir nessa torcida agora, quarta-feira, jogo de liberta, hein? Corinthians e Cerro Portenho, tá bom? Ligue, participe, Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, Esser, Construindo com Valor. Ô, mano, vamos falar da Polo Ar, mano? Opa, vamos lá, Sombrar. É, Domênico Gato, verão tá aí, né, cara? Porra! E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, amigão. Olha só, hein? RG número 2, no final do mês o cara vai dar um sorrisão de orelha a orelha, hein, mano? Tá louco, um presentão desse, velho? Nossa, velho. É, moleque, tem que ficar ligeiro. Minha dica do dia é a seguinte, hein? Ar-condicionado comercial Split K7 de 33 mil BTUs. Vai ficar bonitão aí na tua empresa, hein? Ele tem o maior fluxo de distribuição do ar, mais compacto, e a instalação dele é simples demais. Não vai ter aquela quebradeira toda, o cara não vai ficar coçando a cabeça assim, falando xiii. É nada, cara, é simples demais, tá legal? E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Ligando no telefone da Polo Ar, anota aí, ó. Pega aí seu smartphone, um papel, uma caneta. Ó, vou falar, hein? Já pegou? Anota aí o telefone da Polo Ar. 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado, tá legal? Então você já sabe, não se engane. Com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! Muito bem, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai apresentar aqui o ganhador da promoção, avião do Estádio 97, o rapaz que venceu a promoção e que vai viajar com o Mano, com o Mota e com o Domênico Gato, né? Que é o Thiago Henrique Macedo da Silva, já tá aqui com a gente na Energia 97. Daqui a pouco a gente vai apresentá-lo. Tá bom? Mas antes vamos aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ó, dá tchau aí pros nossos patrões, velho. É. Esses moleques vão ser nossos patrões, velho. Já, já. É o futuro, né? É, porque o Fernando. A filha gente tá andando. Por que você tá enterrando o Zé e o Fê? Ah, o Fernando não sei mais se dura tanto tempo. Vai ficar bravo. Eita! Cara. Não fala assim do Fê. Né? Tá usando o. É o Fernando. Osdrubal novo. Como é que é? Repete o Osdrubal aí. É o Sheldon. Penny. Ah, é o Sheldon. Penny. É do Brasil. Quando ele vai na casa da Penny. Ele é todo sistemático. Então ele faz. Sensacional. Penny. E a Penny que trabalha no XQ. Melhor sitcom dos últimos 10 anos. Alô. Alô, Domênico? Ele. Tá quem bem. Fala? Gustavo Rodrigues dos Santos. Gustavo Rodrigues dos Santos. Quantos anos rodou, Gustavo? 2.0. RG. Sim. Hoje 2.0. Quem você acha hoje? Eu acho que hoje tem um cara aqui que não gostava muito do jogo de ontem. Ah, sensacional! Ah, muito bom, cara. Esse. Da puta. Da é, sensacional. Trocadilho, nota 2. Caiu. Não gostou. Era só 10. Não gostou. Dois. Esse puxador também. Eu não tô entendendo. Oi, velho. É, antes de qualquer coisa, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ó, oh, boa. Aí sim, você já tá lá, velho. Garantiu tua vaga pro show. É Rua Tutóia 77, né, Sombra? É, tem que estar na Rua Tutóia 77, tá bom? Nessa quarta-feira, a partir da... Até às 6 da tarde. Não, a partir não, 6 da tarde. É, 6 da tarde. Às 6 da tarde. Tá na sai, Rua Tutóia 77, aqui região do Paraíso, tá bom? Esquina com a Brigadeira. Pra você sair com a galera que vai com o camarote único na torcida Estádio 97, tá bom? Opa, é nóis. E qual agora, que é o bairro torcida. Aí? Desculpa, e, qual que é o bairro? Pirituba. Zona Oeste. Pode falar. Não, nada, não. Não? Não. Ô, Benjamin, não, mas tá. É ruim falar mesmo, porque eu moro bem na intervenção. Do meu lado da rua é Zona Norte, do outro lado é Zona Oeste. Olha, todas então as é pessoas que moram mano. Na fronteira de algo, sempre tem uma dúvida, né? Sempre gera. Então, eu moro bem na fronteira mesmo. Ah, mas é legal, porque aí você pode escolher. Você põe um pé na Zona Oeste e põe outro pé na Zona Norte. Mas tem mais gente pedindo pra ser atravessado pra Zona Norte ou voltar pra Zona Oeste? Ah, é no mesmo. É? Mas peraí, às vezes, amigão, por exemplo, aqui na região da Avenida Paulista, Se você olhar pro lado esquerdo, é Bela Vista. Se você tiver pro lado direito, é Jardins. Muda o valor do IPTU. Lógico. Muda. Por causa de uma avenida. Muda. De um lado é mais barato, do outro lado é mais caro, velho. Aí também tem essa distinção ou não? Ah, aqui no caso, é que ali é quebrada. Então, vai dar no mesmo. Porque do meu lado é Vila Zares, do outro lado é Liriara, Brasilândia. Zona Norte. Mas você, se o Benjamin tivesse que morar aí, você recomendaria pra ele Zona Norte ou Zona Oeste? Zona Oeste. Zona Oeste, então é o pessoal mais diferenciado aí na Zona Oeste. Mais tranquilo. Ah, tá vendo, Benjamin? Ô, o Benjamin tava com camarote ontem aqui na manifestação, velho. Camarote nenhum. Pô, top, o camarote da Hebraica, mano. Camarote tinha abadá? Nenhum. Tinha abadá, mano? Camarote é nenhum. Sério? Vim a pé. Presunto Parma. Sim, mano. Vim a pé, andei e tava aí, sim. Tem camarote nenhum. Negra, mano. Oh. É eu, né? É eu que vim produzidinho pra tirar foto em Facebook, né? Eu, produzidinho? Camisa amarela, tio. Camisetinha da reserva. Eu não. Óculos da Oakley. Pra tirar uma fotinho. Tirou a fotinho e foi embora. Pelo contrário. Cheguei aqui. Você assistiu o jogo do Corinthians? Cheguei e tava com 30 minutos do primeiro tempo. Mentiroso! Juro por Deus. Juro por Deus. Ô, Benjamin, o saio da Paulista era 3h30. Que levou a babá pra manifestação. Levou a babá. Não levei, mas se precisasse, levaria, até porque tô gerando emprego. Verdade. Tô pagando. Tô pagando. Estrada, que bobagem. Muito melhor eu pagar. É o cara do Flamengo, babá, né? Diretor financeiro do Flamengo. Do que Lógico. A pessoa tá desempregada, velho. Essa polêmicazinha furada aí... Isso é bobagem. Não vou entrar, não. Mas tentaram plantar esse tipo de polêmica, você viu? Lógico, tentaram. Tentaram plantar várias polêmicas. Tentaram. Porque os caras... Nossa, que bobagem. Porque criou-se no país nós contra eles. É o país de... É quem tem dinheiro não presta, e quem não tem presta. Aqui no programa é mais ou menos assim, aqui é nós e o Mota. Eu? É, o Mota é o eles lá. Ah, é? É o eles. É, tô ganhando bem. Mota é o eles. Logo, logo eu vou ser citado aí no Lava Jato. Esse é o lado ruim da rede social, velho. Não, eu acho engraçado os caras postarem uma foto de uma babá levando duas crianças. Agora, o cara que puxa a cadeira da Dilma lá no... Você viu quanto ganha? Sim. Só pra puxar a cadeira pra ela sentar? Sim. Não, pra Dilma não, desculpa, lá em Brasília? Sei lá. Oito pau. Lá pra qualquer coisa. Oito pau por mês. Ah, mas isso em todo... Ah, mas é puxar uma cadeira, né? Vai. Mas em todo... Isso é legal. Todo poder público é assim, velho. Isso é Imagina legal. Quantos... Mas, ô, amigão, você tava na manifestação ontem aqui, na Paulista? Você veio atrapalhar o trânsito ou não? Não, tava ligado no jogo do Corinthians, ganhava mais com isso. Ah, mas você também é mó Zé, hein, mano. Tem que protestar, pá. Você deveria vir aqui e falar, ó, quero uma Libertadores, sei lá, alguma coisa assim, outra, né? Libertadores eu vou ver em julho, relaxa. Também acho, mano. Tá certo você. Vai ser difícil, mas vão ganhar. Tá certo você. E a Libertadores precisa novamente do Corinthians campeão, cara. Eita, de novo esse papo, velho. Vai demorar. Mas, cara, na boa. Nossa, peraí, vocês são imparciais aqui? Vocês são imparciais? Vocês vão responder o que eu perguntar? Depois eu deixo vocês perguntarem o que vocês quiserem. Qual foi o último time sul-americano que venceu a Libertadores e não passou vergonha no Japão? Corinthians. Ah, tá. Obrigado, Benjamin. Uma salva de palmas. Nossa, por isso precisa do Corinthians. Eu não vejo no Brasil hoje, ou na América do Sul, ou na América do Norte também, porque a América do Norte também faz parte hoje aqui também da Libertadores, infelizmente. É que o time do México disputa, mas se ganhar não vai por aqui, né? Está com o CACAF deles lá. Mas eu não vejo nesse continente, América do Sul ou na América do Norte, um time que possa chegar no Japão e bater na cara do europeu. A não ser o Corinthians. Corinthians. Agora ele vai falar do Barcelona, quer ver? Meu Deus. O texto agora é quem que a gente vai pegar no final do ano. Amigão, mas antes da gente falar aí de Corinthians e Bayern ou Corinthians e Barcelona, temos que passar pelo Cerro Porteño, cara. Cerro Porteño quarta-feira, cara. Nossa realidade agora é essa aqui, mano. Passar da fase de grupos aqui, mano. Não tem um clube brasileiro hoje. Não tem. Que possa fazer frente a qualquer time europeu. Hoje não tem. Eu ouvi isso contra o time. Hoje, infelizmente. Se você falar isso pro Bayern, pro Barcelona, Real Madrid, eu concordo. Sim, mas são os times que chegam em final de... São os times que têm condição de ser campeão da Champions. Hoje, na minha opinião, infelizmente, não precisa só falar de Bayern e de Barcelona, não. Eu tive a oportunidade de assistir, não sei se foi, acho que semana passada, Paris Saint-Germain e Chelsea. Né? Olha, um time que eu acho que pode surpreender nessa Champions é o Paris Saint-Germain. Ah, não. Vamos ver, peida na farofa, senhor. Ah, mano, olha que coisa nojenta. É verdade, velho, é verdade. Ah, é, mas PSG... eles se prepararam pra isso, mano. Prepararam o quê? Desde o ano passado, gente, que eles estão tentando. Olha, é um time bom. Investindo. É um você time acha que tem time brasileiro? Você acha que algum time brasileiro hoje? Não tem, o nosso nível é muito ruim. Não dá, infelizmente. Engraçado, nosso nível é muito abaixo. Quando o Corinthians pegou o Chelsea pegou o Barcelona na semifinal e ganhou. E pegou o Bayern na final e venceu nos pênaltis também. Não tô falando, mas a diferença é hoje brutal. Tá muito grande. Ela aumentou. Mano, ia ter outra você coisa. Pegar Bayern de Munique, pegar o Chelsea não hoje... Não subestime o Corinthians, Benjamin. Para, o artilheiro do Brasileirão foi o Ricardo Oliveira. Eu não tô subestimando o Corinthians. Para. Tô ele é uma acredita realidade. Nisso. Oh, o Ricardo Oliveira foi destaque no Brasileirão ano passado. Não dá. Ô, Benja. Ricardo Oliveira foi o destaque do Brasileirão. Não, o Ricardo Oliveira joga bola. Mesmo assim, Benja, não dá pra comparar. O Ricardo Oliveira não é grosso. Não dá. Ah, não dá. Ah, se estivesse no futebol europeu. Eu não era. Não ia estar tá jogando no Brasil. Pela idade, não. Classe B, velho. É classe B. E não tô falando do Palmeiras, do Atlético, do São Paulo, do Grêmio. Do Corinthians. Tô no Corinthians também. Mas pergunta pra ela, né? Ô, Gustavo, tem uma pergunta importante pra você. Se o Corinthians perde do Cerro, que não é nada anormal e pode acontecer... Ei, já quer gorar o bagulho. A coisa fica feia, hein? Olha, mas mesmo assim, fala porque os outros times não batem de frente com nós aqui em casa. E outro, amigão, é que o Sombra tá querendo fazer um discurso pessimista pra te contagiar também. Não bate de frente... Que time foi aquele que eliminou vocês da Libertadores? Tal de Guarani. Mas foi um acaso, gente. Então... Acontece. Ô, amigão. Acontece. Não dorme no barulho do Sombra, não, cara. Então, tá querendo acaso, não, é acaso igual foi o Corinthians ganhando o Chelsea, né? Não, pelo contrário. Quando convém. Ali é um fato. Quando convém. Quando convém. Então sou eu, hein. O negócio é o seguinte, cara. Você pega, por exemplo, o time do Corinthians aí. Vamos analisar a partida contra o Cerro. Analisar só o placar final, eu acho que é um absurdo. Ah, o Corinthians perdeu. Beleza, mas como é que foi o jogo? No primeiro tempo, o Corinthians ele perdeu a grande chance de abrir uns 4 gols de vantagem para a etapa complementar aí o segundo tempo. O Corinthians ele desperdiçou aí uma chance com o Giovanni Augusto, uma chance muito boa, fez o gol, depois do gol o André chutou uma bola na trave e após aí essa bola na trave, no finalzinho do primeiro tempo, houve uma chance claríssima para o André cabecear a bola ali cara a cara com o goleiro. Mas a primeira grande chance do jogo foi do Corinthians não, foi do Cerro, que o Cerro salvou. Mas eu tô falando com relação à incompetência do Corinthians, Sombra. O Corinthians na parte ofensiva nesse jogo, ele foi incompetente. Porque o André não pode desperdiçar aquela chance que ele teve no final do primeiro tempo. O cara do Cerro ainda chutou no gol. O mérito do Corinthians é o Cássio lá. Fala, amigão. Mas falar a verdade, o time do Corinthians, faz uns 2 anos que eu não sei o que é ataque do time do Corinthians. Não tem como, cara. Wagner Love, pra mim, era fraco. Quando o Luciano tava, parecia que ia enganchar mais nada. Não dá, cara. Nenhum time do Brasil... Bora, o Atlético tem atacante pra jogar assim. Ó, mano, mas vou te falar a real, cara. O ataque hoje no Brasil tá realmente muito escasso. Você pega aí, vai, por exemplo, o Palmeiras ele tem um bom ataque. Tem Dudu, tem o Barrios. É nóis. Quando não tem aí, tem o Gabriel Jesus. Tem o Cristal. É bom pra caramba, né? O Palmeiras ainda tá bem servido. O Santos, idem. O Santos também tem ali o Ricardo Oliveira, tem o Gabigol, que apesar de perder muitos gols, mas eu acho um bom jogador também. Mas o São Paulo. O São Paulo é um time carente de ataque. O Flamengo, mesmo tendo ali Guerreiro, Sheik, você tem também o Cirino, mas é um ataque muito contestado pela própria torcida do Flamengo. É um ataque que tem muito nome, mas não tem feito lá tantos gols. Você vai lá, no Grêmio, tem lá o Luan, que é um bom mineiro, tem esse, o Bolanes, que o Grêmio trouxe também aí, que hoje também tem uma boa dupla de ataque. Mas, ó, o Cruzeiro também, um ataque mais ou menos, mequetrefe. O Atlético tem um ataque bom. O Prato lá é bacana, você tem ali outros jogadores ali também que podem compor. Tem Thiago Ribeiro como opção de banco, tem o Patrick que de vez em quando cai por ali também. O Atlético Mineiro também acho que tem. Mas você conta nos dedos aqui, Domênico Gato. O Palmeiras que eu falei que é bom, o Grêmio que é bom, o Santos que é bom e o Atlético Mineiro. Quais são esses times aí, Sombra? O restante é tudo nivelado por baixo, cara. É tudo nivelado por baixo. O Corinthians ele tá acertando, amigão? Por exemplo, o André. O André não tô falando que é um péssimo jogador, não é. Ele, dentro de um contexto favorável, ele vai jogar bola. Mas ele não pode ser aquele camisa 9 de um time que não tem ninguém. E o time do Corinthians é um time em reconstrução. Assim como o Wagner Love, ano passado, que a torcida tinha que ter uma paciência de Jó com ele, porque pra ele fazer um, ele perdia 4. Mas no final, acabou ficando aquele saldo positivo, Domênico Gato, porque o Corinthians foi campeão e o Wagner Love fez os seus gols. Mas o time do Corinthians estava muito bem montado. Com o Jadson e Renato Augusto municiando o cara toda hora. Ô, Gustavo. Agora precisa dar um pouco mais de calma pros caras. Gustavo, chegou a tua hora. Tudo de bom pra você. Boa noite. Boa torcida, Estádio 97, tá bom? Tá bom, boa noite. Valeu. Bom, obrigado, viu, irmão. Tamo junto aí, vai Corinthians. Foi aí mais uma participação, um ouvinte que vai na torcida Estádio 97, nessa quarta. Lá no Camarote Único. E estamos recebendo aqui um torcedor do Santos. Tá feliz da vida. Resumado. O cara é ganhador da promoção avião do Estádio 97. Boa, garoto. Seja bem-vindo, Thiago Henrique Macedo da Silva. Obrigado, Sombra. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes aí. E aí, rapaz, como foi o pós, né? Porque eu lembro na sexta-feira da tua felicidade e o fim de semana, comentaram com você, te ligaram, como que foi junto à família? Conta um pouquinho dessa emoção de ganhar o direito de ver Barcelona e Real Madrid, ainda na companhia do Mota, do Mano e junto do quarto, e dentro do quarto do Domênico. Sombra, foi algo, tipo assim, inagualável, cara. É um sonho de criança que até o momento não caiu a ficha, certo? Durante o final de semana, hoje, cara, parece que eu tô sonhando, cara. Real Madrid, Barcelona. Nem dormiu direito. Mim, nem dormiu direito. Ah, mas vai ser um sonho mesmo, seu RG. Pô, tá maluco? Não sei quando vai acontecer de novo, não, RG. Ainda bem que você escolheu mais, a linha 2 lá, pô. Me ajudou. É aquele nunca tipo mais, de jogo, né, que você ficou a vida inteira vendo na televisão, que nunca imaginou que estaria. Pô, e quando você chegar lá, você vai falar: meu Deus, tudo que eu vi, eu tô vendo aqui. É uma aqui, coisa, né? Pode falar? É inacreditável. O Benja, eu não tenho dimensão do que é somente vendo, assistindo telejornais e os jogos. Eu vou dizer pra você que é mais ou menos, ou às vezes até melhor, que você vê uma final de Copa do Mundo. Cara, eu acredito, certo? Onde vai reunir ali Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, você não vê isso hoje em dia em seleções, cara. Então é um clássico desse pra proporcionar. E fora isso, cara, o Camp Nou é uma coisa absurda. Vão ter pelo menos 90 mil, 93 mil. 99 mil. É coisa de filme. A única coisa que você vai sentir diferença é na hora de entrar e sair do estádio. Isso não. Isso é, é rápida. Acho que é isso que eu tô dizendo. É que lá não se torce. Lá se assiste o jogo. É diferente. Não se torce? Não. Mas eles não têm torcida organizada? Não, tem meia dúzia que fica. Fica num canto, gol, né? O Barcelona é uma atração turística da cidade. Então, todo mundo fica sentadinho. Todo mundo sentado. É diferente. Mas é maravilhoso. Vai participar do Mosaico. Saiu o gol, todo mundo aplaude. Você já chegou a fazer alguma viagem pro exterior? Não, pro exterior eu nunca fui, não, só. Você tava dizendo, né, que você tem um passaporte, tirou no ano passado, tem validade de 10 anos. Já era pra... Por mais que o Mano falou que é mentira, é verdade, viu? Chupa, mano. Não sei, eu vou ver na hora do check-in, velho. Não, mano, o Marcão já validou. Chiquinho. Já validou, Marcão? Validou nada. Já validei. O que mais te atrai? É você ver de fato ir no jogo... É realmente conhecer um lugar bonito como Barcelona? Ou é eu estar junto desses dos três patetas aí? Eu acho que isso. Os três, ô Sombra, os três, certo? Cara, Estádio 97 eu ouço desde quando eu tinha 15 anos, andava na Paulista aqui como office boy, nos cartórios, bancos. Legal. Então eu ouço há 8 anos o Estádio 97. Outro, conheci a cidade. Eu comecei a pesquisar Barcelona agora, tá, cara? Barcelona eu só pesquisava vendo o Camp Nou. E o jogo é fora de série, é videogame, é PlayStation, cara. É só assim pra me ver mesmo, e agora eu vou realizar um sonho de criança que eu tinha. E agradeço primeiramente a Deus, depois a vocês. Você por estar realizando a primeira um gente. Sonho, cara. Primeira gente, velho. Agradece a mim, velho. Primeira gente. Primeiro é o João que tá aí do teu lado, o Marcão, o Sombra. Pessoal da Singapura, o pessoal da Catalunha. Agradece o Sombra, agradece o RG, que escolheu ali. Cara, que foi aquilo? Tá maluco, velho. Mas olha, uma coisa... Domênico. Mas olha, você vai ver o jogo, mas deixa eu dar um toque pra você. Barcelona não é só o Camp Nou e o Barcelona, viu? Eu acredito, pesquisando agora no Google, eu vi que não é só isso, não, pô. Barcelona, vou dizer pra você, é uma cidade maravilhosa. Muito legal, é lugar pra ir morar, não é lugar pra passear. E olha, até eu que não sou um cara muito... Sou sincero, eu não sou um cara muito chegado em museu. É meio chucro. É. Eu sou. Em Barcelona não tem um museu... Ruim. Que você não... Você pode deixar de ir. Ruim. Um. Os museus do Gaudí você tem que ir. A Casa Batlló é uma coisa maravilhosa, não, João? É uma coisa incrível. Fantástico. Incrível. Você foi nos bonitos, no gostoso você não foi. Tem que ir, tem que ir. Ah, do chocolate eu não fui. Tem que ir. Tem que dar um jeito de ir conhecer Montserrat. E a gente já tá marcado. É engraçado. Agora vou dizer uma curiosidade pra você. Tem gente que acha que Barcelona é só o Camp Nou, né, João? Agora vou dizer uma curiosidade pra você. Por que você tem que agradecer o RG? Porque nós temos duas linhas do ouvinte aí, e quando eu desbloqueei para poder pegar o primeiro ouvinte que ligasse, Então toca a linha 1 e tocou a linha 2. Eu virei pro RG e falei, RG, escolhe 1 ou 2. Porque tava tocando na 1, eu não sei nem quem é, esse ouvinte que tava tentando ligar lá na 1. É, e você tava na linha 2. O RG falou, pega 2. E quando eu peguei a 2, era você. Então, você tinha 50% de chance naquele momento de ganhar. É verdade, RG. O Domênico, verdade. Tava escrito. Não, é verdade, tava escrito. Domênico, falei... sabe o que é engraçado? Tava conversando com ele aqui fora, bora ver, pessoal. Boa noite, fala, Thiagão, quantas vezes você ligou a partir das 5h30? Cara, eu comecei a ligar de 3 aparelhos telefônicos. Desse celular aqui, eu tenho foto. Só daqui foi 86 vezes. 86, velho? Eu acho que do outro celular é umas 30. E do fixo, que foi o que eu consegui falar... Eu acho que umas 25 a 30 ligações também. Fala pra mim quando você começou a ouvir as vozes das pessoas e ninguém falava alô pra você. Cara, o meu chefe tava na minha sala, deve estar me escutando aí. Você faz o quê? Você faz eu, o quê? Eu sou analista de projeto. Trabalho numa empresa norte-americana. Ai! Chupa, mano. Cruzou. Agora. Chupa, mano. Ah, trabalha pro gringo, velho. Agora, você escolheu um dia, eu vou falar pra você uma coisa. Você escolheu um dia complicado. Sim. Porque o dia que você escolheu o dia 10... Eu lembro que eu tava fazendo a mesa aqui e eu coloquei um avião, eu soltei um avião, cara, na hora que terminou, o programa tinha terminado, tinha todo mundo dado boa noite, todo mundo dado o seu recado, a RG deu os prêmios e tal, e eu tava falando na zona anunciante, Sombra. Uhum. E no meio de dois anunciantes eu soltei um avião, eu lembro, como se fosse agora. E você tava bem... Eu tenho o horário dos quatro aviões. Porque tem gente que às vezes vê essa parte e desliga, né, Sombra? Só que tava no regulamento. É, o programa é inteiro. Até a hora que vai pro comercial é o seguinte, programa inteiro. O meu receio, Domênico, foi que eu perdi 20 minutos do programa, cara. Eu tive que resolver um problema no serviço na quinta-feira e perdi 20 minutos, cara. Velho, então, tipo assim, eu contei 4 vezes. E a hora que eu falei 4 vezes, passaram alguns minutos, eu ouvi um não do fundo, cara. Velho, eu falei pro meu chefe, falei, mano, eu vou me jogar desse prédio aqui. Eu vou me matar, cara. Meu, mas a hora que vocês falaram que eu ganhei, eu caí no chão, pô. Eu vi, você ficou meio... Cara, eu fiquei em choque, não consegui falar do Santos, não consegui mandar abraço pra ninguém, o povo quis me matar depois. O ano passado, o primeiro ouvinte que conseguiu ligar aqui, ele errou o número de aviões. Eu lembro. Errou por um. Ó, Errou por um, velho. Esse cara nem existe mais, né, Domênico? Porque depois da ligação... Ele morreu. Depois do conselho que você deu pra ele, ele... Não, mas é verdade, cara. É, tem provas aí de que Deus não gosta de determinadas pessoas, cara. Essa daí é uma delas. É verdade, veja. Não existe isso. Não, que absurdo. Que absurdo. E absurdo é levar... ele chegar e ele... É absurdo, absurdo que ele falou. O quê? O que é que ele falou? Deixa eu falar. E amigão, você vai levar quem? Você vai levar quem? Vou levar minha esposa. Nega sua esposa? Vou levar. Mas ela curte... Cara, não sei se curte, mas vai curtir. Vai curtir, com certeza, mano. Olha, não tem como não curtir. Eu comecei a pesquisar as fotos dela no YouTube. Não tem como não curtir. Ela ficou maravilhada, cara. Tô com a comida em Catalunha, já tiveram oportunidade de fazer viagem de avião? Já, sim. Já? Sim. Man, se não, vocês ainda não tiveram. É hora de trocar, viu, velho? Agora vocês vão saber o que é fazer uma viagem de avião. Cara, vi uns vídeos no YouTube também. Cara, Singapura parece Singapura algo Singapura é nota 10, cara. É sonho, tá, cara? É diferente, diferente. A gente... Seis mãos, como eu posso dizer, né, Sombra? Essa promoção foi desenhada com muito carinho. E a gente quer prover para vocês uma experiência muito legal, seja no embarque, seja durante a sua estada em Barcelona. E assistir o jogo ao final da viagem vai ser mais um detalhe muito marcante. Então a sua experiência vai começar do dia que você vai ao dia que você retorna. E é isso que a gente fez para vocês com todo carinho. E dessa vez você vai estar escutado com a galera do estádio. Vai poder participar do programa que o estádio vai fazer em Barcelona. Show de bola. É algo inédito. Só vai ter um inconveniente, né, cara? Não tá com o mano lá, pô. A mulher do mano, ela vai chorando o voo inteiro. Ô, mano, eu tirei o passaporte, pô. Porque você fala que tem que ter passaporte quando tiver guerra no Brasil, tem que fugir, pô. Falei, velho, vou seguir o conselho do mano aí, pô. Mas lógico, velho. Ó, o passaporte é importante. É mais importante você ter um passaporte hoje do que uma mulher. Porque a mulher você consegue mais fácil, mas é verdade. O passaporte, cara, se o Brasil entrar em guerra, você tem que fugir para as montanhas, cara. Verdade, você não pode mano, ficar aqui na América do Sul, você tem que picar a mula. Então é verdade, é uma porta de entrada pro céu. Por exemplo, agora o visto americano também é um negócio que você tem que ir atrás, cara. Ah, vou atrás, pode pá. Porque ó, o dinheiro que você pagar para emissão do teu visto vai virar uma M16, para proteger a Terra Santa. Mas é verdade, velho, é verdade, temos que ajudar os Estados Unidos também, cara. Temos que ajudar os Estados Unidos também. E fica tranquilo, porque você está indo... É que para Barcelona você não precisa de visto, ainda bem, menos mal você também. Você não vai precisar de nada em Barcelona, porque você está indo para... O cara tem a chave da porta da cidade. Ô, Joana, né, mano? Que isso, bom, hein, Juan? Tá show de bola. Cara, Joana, que moral, hein? O cara. Neymar em Barcelona, hein? Esse que Neymar? Esse é o cara, velho. Obrigado, Neymar, Regê. Liga a gente Joana para ter alguma coisa, cara. A gente quer que... Bom, curtido na cidade, que é uma das mais bonitas do mundo. a curtir do que é a cultura catalã, da gastronomia, o melhor restaurante do mundo está em Catalunha, curtir do ambiente da rua, da alegria que a cidade tem, o mar. É um lugar, como falava a Benja, todas as pessoas que eu conheço do Brasil que vão para lá querem morar lá. Então, eu acho bem interessante que, Tiago, você curta do lugar. Vamos estar com você desde o primeiro dia e, bom, vamos curtir o espetáculo do Barça, o clássico, não? Você vai assistir o clássico número 86 que acontece no Camp Nou. Clássico 86. E vai ser um jogo espetacular, os melhores jogadores do mundo, onde Messi ha sido, é o jogador que mais gols marcou nos clássicos, 21 gols que tem acumulados. Segundo é Di Stéfano e o terceiro é Cristiano Ronaldo. Então, você vai ter o jogador Messi, que ha sido o jogador que mais gols ha marcado num clássico. Então, acho que vai ser uma experiência espetacular, como com Singapore Airlines, não? Como falou Marcos, uma companhia espectacular. Estamos muito contentes de ter este voo direto Barcelona-São Paulo, São Paulo-Barcelona. E a experiência começa no avião, né? Marcão. É verdade. E olha a curiosidade. Sexta-feira, antes do programa, eu estava conversando com o Sombra e corre o risco desse seu jogo do título. É, corre o risco, verdade, né? E manter a diferença de pontos que está. A diferença é grande. A diferença hoje está grande e se a combinação de resultados continuar acontecendo a favor do Barcelona, muito provavelmente mais do que um clássico a gente vê. Vamos ver o título dos caras. Vamos ver a fonte de canaletas. E o jogo vai ficar mais interessante que o Real Madrid jamais na festa, né? Vai querer ser coadjuvante de um título do Barcelona. Ah, com certeza. Então, o jogo vira. O jogo, para quem acha que não vai ter ingrediente, não, o Campeonato Espanhol acabou, isso ou aquilo, tende a ser um jogo eletrizante do início ao fim. Exato. E a chance do Barcelona vencer essa partida é de 90%, né? Não, mano, eu acho difícil. O quê? Mano, quando joga Barcelona e Real Madrid, cara, é que nem quando joga Santos e Corinthians. É só isso que eu colho o resultado, porque o perdedor é o Corinthians. Não, pelo contrário, então você tá. É verdade. Nossa! A época que você podia cravar isso daí era a época que teu pai te contou. A época que o Pelé jogava. Hoje em dia, o Santos só ganha do Corinthians quando não vale nada. Quando foi o último? Quando foi o último? Pera. Quando não vale nada. O cara chegou, o cara chegou aqui hoje. O Corinthians e Santos foi em 2012. Olha a incoerência. O cara chegou aqui hoje dizendo que o time tinha dado um passeio, o time dele tinha dado um passeio, de tinha fato. Atropelado o Botafogo. De fato. Agora é o melhor no Campeonato Paulista. De fato. Quando convém, vale. Quando convém. E com amistoso. E a semana passada, não, era time misto. Mas de fato, era. Quer dizer, e aí não vale nada. É isso? Não valeu. Só contra o Botafogo? Não, não é que valeu, RG. Contra o Botafogo, valeu. Não valeu também. O Campeonato Paulista, RG, ele passa a ter talvez uma validade a partir da próxima fase, que aí já é um mata-mata. Mas pro Corinthians, que tem uma ambição maior esse ano, porque se o Corinthians só tivesse o Campeonato Paulista para disputar, teria o seu valor. Mas como o Corinthians está na Libertadores, o foco é Libertadores. O Campeonato Paulista é tirar gosto, gente. O RG, RG. 2016. Vocês perderam a pelinha para quem? Ô, RG, a última partida que valeu entre Corinthians e Santos. Pra quem foi? A última partida que valeu entre Corinthians e Santos foi aquela semifinal da Libertadores. Semifinal da Copa do Brasil ano passado. Lembra, RG? Que coro foi aquele, pô? Tá maluco? Só quando convém. Foi a semifinal. Corinthians foi o Campeonato Brasileiro. Thiago, fica à vontade, participe aí do resto do programa, tá bom? Obrigado. E parabéns pela. Valeu, velhinho. Parabéns, Thiago. Agora você pode falar. Si se puede. Si se puede. Muito bem. Agradeço então aí o João, da agência catalana de viagens, que é top demais. O Marcão também aí da Singapore Airlines, que ele vai te dar a possibilidade de conhecer um pedaço do céu na terra. É verdade. Nada melhor que ser bem tratado. Boa. E agradeço ao Sombra também, que é sócio majoritário aqui na Energia 97. Tem plaquinha já. É, claro. É a placa de patrimônio. Dois terços da antena do Sombra. E agradeço ao Benjamin também, porque é sempre bom se agradecer ao Benjamin, porque esse daqui sempre faz alguma coisa. O Benjamin é igual saco de mágico, velho. Você põe a mão e puxa alguma coisa. Sempre sai alguma coisa, velho. Saco de mágico! Mano, é sempre bom ter um. Teve um cara que o Jair. A cola não é mais adequado? O Jair falou que tem celebridade de estranho no ninho. O cara parece o Lewis Hamilton. É isso mesmo. Que moral, hein? Você parece mesmo, velho. Só 2% da conta bancária. Mas mais magrinho. Lewis Hamilton mais magrinho. 0,2. Pô, bem mais. Tá 2% é muito, velho. Pede menos. 0,5%, hein, Gê? E é bom deixar o passaporte em dia mesmo? E parece que é oficial aí, o novo ministro da Casa Civil é o Lula. Você tá brincando? É o quê? É o Lula. Vamos fugir, mano. É guerra. O Lula que aceitou. E é o novo ministro da Casa Civil. A Casa Civil? Tô vendo na internet. Tá brincando, ó. Isso não é golpe. Ele tinha razão. A manifestação ontem deu resultado. Ô. Né? Você tá brincando que sabe. Eu tô lendo aqui. Tá disponível. Eu tô carro, lendo aqui. Vamos todo mundo para o aeroporto. Vamos pro Barcelona. Eu tô com o passaporte aqui, hein? O blog, vamos pra Barcelona. O blog do Noblar acabou de passar aqui, ó. Eu sigo o Noblar. Ele fala, golpe é isso, para fugir da justiça comum, com medo do Moro, Lula vira ministro de Dilma. Tá sumindo, claro. Então tá aí. Vambora. É pra não ir preso também? É, lógico. Amanhã todo mundo pra Barcelona, velho. Vambora. Vamos todos parar. É, meu amigo, deu até um desânimo agora. Mas, ô, mano. Oi. Já que estamos falando de fazer viagem, não é mesmo? É, convence que vão todos muito bem barbeados, né? Ah, porque senão dá enrosco. O cara chega barbudo em qualquer lugar, velho. Você sabe que... Ah, já olha diferente. O cara não causa uma boa impressão. Não. Tem que passar 4 vezes no raio-x, né? Imagina. É, moleque, Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. E desde garoto a gente joga futebol, detonamos no videogame, brincamos de super-herói. Ai, não poderia ser diferente, hein? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman, depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein, cara? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro também. Você nunca mais vai feder na sua vida, tá legal? Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman, forte e marcante para você conquistar a noite. É, rapá, esses desodorantes vêm com um kit exclusivo que marcará a batalha do século, hein? Que vai invadir os cinemas em breve. Batman vs Superman. A Origem da Justiça estreia dia 24 de março nos principais cinemas de todo o Brasil. Mas você já pode ter o seu kit exclusivo, amigão, com 2 desodorantes e uma sacola, ou do Batman ou do Superman. Você escolhe, tá legal? Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou? Essa é a nova frase, hein? Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, só dá um toque. Amanhã tem o segundo bazar da Casa Ronald McDonald, que é pro Graac. É uma instituição muito legal. Então, quem puder ajudar amanhã pro Graac é sempre bom, né? Baita instituição. Então, olha, sério, é o segundo bazar na Casa Ronald, em São Paulo, lá em Moema. Das 10 da manhã às 5 da tarde, o local da Casa Ronald McDonald é em Moema, entrada pela rua Jandira, 1480. Olha, o preço único, R$5. Vou te falar, baita causa pra você ajudar, viu? Instituição séria. Pô, com certeza. Então, quem puder amanhã, vamos lá prestigiar. É isso aí. E tá explicado aqui, né, Benjamin? Por que isso aí? Né? Isso aí o quê? A Justiça de São Paulo mandou a denúncia pro Sérgio Moro, né? Que ele não queria que fosse pro Sérgio Moro. Não vai ser ministro. Vamos ver. Caramba. Assumiu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembra, olha, o Leicester, mais uma vez, ganha de um campeonato inglês e vai despontando cada vez mais. 63 pontos. Em segundo lugar está o Tottenham. O Leicester que ganhou agora há pouco do Newcastle por 1-0. Oh, mas esse Leicester também... Oh, vou te falar, Chelsea, o que ele tem diferença, Liverpool, Arsenal. Na boa, velho. Por mais que os caras tenham um time legalzinho, etc e tal... Pra você, o que ele tem diferente, mano, esse time? Você que acompanha. O Vardy lá, o cara tá jogando muito, velho. Tem o treinador também, que o cara conseguiu acertar o time. Mas querendo ou não, Motinha, dentro do orçamento que os times ingleses têm... É, isso é vergonhoso, né, velho? É uma incompetência, velho, mas sem tamanho. Tanto do Manchester, que é o clube mais rico do mundo, quanto do Arsenal, do Liverpool, do Manchester City, do Chelsea, enfim. Tá louco, velho. Na boa, uma coisa, Domênico Gato, é que dentro do Campeonato Brasileiro, proporcionalmente a gente falar, sei lá, vai uma equipe, vamos colocar aqui, talvez, vai pegar o Joinville. É que nem o São Caetano chegou na final da Copa. Então, mas naquela época, Motinha, o São Caetano ainda recebeu o apoio da prefeitura, teve lá uma estrutura legal que favoreceu. Ah, mas ninguém sabia quem era, né? Então, concordo. Mas, por exemplo, um time lá, o Jundiaí, chegar no Campeonato Brasileiro e ganhar o Brasileiro. É uma incompetência sem tamanho dos demais, pô. Mas aquele dia, aquela vez lá, o São Caetano, o Motinha, não é tirar o mérito, o São Caetano tinha um time bom, chegou e tal. Mas, pô, pra ganhar um campeonato inglês, na disputa por só pontos, craque, né, e disputa por pontos corridos, não é mata-mata, não tem aquele negócio, num jogo final vale. Claro. O Leicester tá ganhando todo mundo. Tá mesmo. Não, e convencendo. E com um treinador que todo mundo falava que tava velho, acabado e ultrapassado, que é o Ranieri, o italiano, né? Desse pode. É isso mesmo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E você, quer ir no resort do Estádio 97? Sim. Opa, que legal. Então preste atenção, atenção. Porque o resort vem aí mais uma vez, hein? De 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Fim de semana completo com toda a turma do Estádio 97, né? Vai ter o stand-up do Rudy Landucci. É isso aí. Não é não, Rudy? Com certeza. Você está preparando, verdade? Você está preparando novos quadros. É, sempre tem, né? Inclusive, vou fazer no navio agora. Acho que... Vai fazer também no navio? Semana que vem, né? É. Não é não? E estressa o show essa semana, né? Semana que vem? Sexta-feira. Então, olha, resort do Estádio 97 de 10 a 12 de junho. Já convoque sua esposa, sua namorada. Você que é mulher aí, ó. Quer dar um presente pro seu marido, pro seu noivo, pro seu namorado? Ligue agora na Lotus Travel. 28964665. 28964665. Esse é o telefone da Lotus Travel pra você ligar agora. Pode parcelar em 6 vezes e mais, hein? Se você tiver num apartamento para um casal... Sim. Duas crianças até 12 anos de idade podem ir sem pagar. Aí é sensacional. Então, de repente, você fala assim, pô, você tem duas crianças em casa aí que não tem ainda 12 anos de idade, vai você, sua esposa e as duas crianças, as crianças não pagam. Leva os pacuri. E melhor, né? A equipe de recreação do lado do resort é sensacional, velho. Cansa a criança, viu, velho? Vai ficar livre, pode fazer tudo. Pode. Todo mundo adora. Muito legal. Então a gente vai ter muita atração bacana esse ano, como em todos os anos, não é verdade? Show! E esse ano a gente vai ter aí uma brincadeira legal, vai ter as Olimpíadas, né? Ótimo. A gente vai fazer umas brincadeiras aí diferentes devido ao ano da Olimpíada, meu né? Meu Deus do céu! O que foi, Mota? Só porque o Mota vai ser o tiro ao alvo. Não! Tem certeza, pra que isso? Olimpíada, coisa sem graça! Você gostou? Sabe, sem graça, não! É, boa. Fala todo mundo comigo, aqui no novo em você. Você gostou da ideia? Não, não, não. Não fala atenção, isso. Atenção, olha. Hoje, quem fechar o resort, ligando lá na Lotus Travel, no 28964665. Sim. Pode ligar agora. Sim. Vai ganhar uma... Tem a mochila lá da loja do estádio? Tem mochila na loja do estádio ou não? Tem mochila. Então, olha. Hoje, quem fechar o resort, vai ganhar uma mochila importada... Do Estádio 97. Boa. Primeiro que fechar? Não, hoje quem fechar, hoje. A partir de agora? A partir de agora. São 6h56, então primeiro que fechar, a partir de agora, todo mundo que fechar hoje o resort, o pacote do resort, pode passar em 6 vezes, hein? Então aproveite. E essa mochila é muito legal, é muito top, hein? Essa mochila do Estádio 97 muito é sensacional. Top. Então 28964665. Ligue agora, tá todo o plantão da Lotus Travel... aguardando sua ligação, tá bom? Estádio 97. Que legal o Estádio 97, né? Pô. Por que, Sombra? A chance que os ouvintes estão tendo agora de estar em contato com famosos no final de semana, não é verdade, mano. A chance que eles vão ter de ter um contato com famosos assim no final de semana, o mais próximo é da gente. É. Tudo bem, nós não somos o William Bonner da televisão. O Brad Pitt. Nós não somos, talvez, aí, a Giovanna Antonelli da televisão. É. Nós não somos a Xuxa. Ainda bem, Wesley, né? Safadão. Então, se a gente fosse, a gente teria... Mas dentro dos notáveis, a gente tá lá na escala lá embaixo, Sombra da Pirâmide, a gente tá lá embaixo. E o Chico Pinheiro. Mas nós somos famosos, RG. Chico nós somos. Pinheiro. E a Grace então, Jones. Proporcionar isso pro ouvinte, RG, é legal, porque é a única chance que ele vai ter de conviver um final de semana com um famoso. Sabe mesmo que não tão famoso, que é o nosso caso. Sabe como é a cara de sono do Benjamin. Por exemplo, RG, qual que é a chance que os ouvintes têm de passar um final de semana num hotel que a Xuxa vai estar hospedada e ela jantando na mesa conversando com os caras? Ah, tem chance. Qual que é a chance que o ouvinte que tá ouvindo agora, RG número 2, terá de passar um final de semana num resort que o Luciano Huck tá hospedado? Tem chance. E ele conversar com você. E no almoço? O Luciano Huck tirar a selfie com ele. E a chance de... Hein? E a chance de você escutar no almoço, porra, velhinho? Tomar um café com o Domênico. Então vale a pena, é um esforço que vale a pena. É o elixir da vida. Ah, é um, você vai ter a oportunidade de repente, cruzar com o Benjamin cambaleando pelo lado. Ah, mas isso vai ser com certeza. Ah, ele toma dois morritos. Esse hábito ridículo que ele tinha. Ele toma dois morritos, pronto, já era. Toma um morrito, velho. Você quer que a gente faça um encontro do AA lá pra você, Benjamin? Tá louco. Encontro do AA pra você. Eu tomo dois morritos lá. Ele fica caído no sofá, velho. Se você tomar dois, a Rê tem que te levar pro quarto. A Rê liga na recepção, vocês viram meu marido por aí, velho. Se você tomar dois, ela te leva. Dois morritos. Solta a hora. Ela é louco. A gente joga no. Beba com moderação. Não tem essa de ficar breaco, não. Estádio 97 da Energia tem oferecimento de Chevrolet. Um oferecimento Chevrolet Cobalt. É. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar. São agora, três ouvintes na sequência, hein? Segura aí, Jeová. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, né, não, Asdrubal? Ah, tá louco. Essa hora o tráfego é livre. É. Alô? Alô? Quem é esse, pá? Alf. É o Alf, é o teimoso. Alf teimoso. Alô? Alô? Quem fala? É o Hamilton. Fala, Milton, tudo bom? O comandante. Beleza, dono. Cadê o Datenão? Eu como, fala com o comandante. Alô, Abilton, boa noite. Falando com você. Você tá onde agora, velho? Ó, tô sentado aqui em casa, tranquilo. Então vai trabalhar, o vagabundo, que a gente tá no ar. Só um segundo. E uma tragédia. Não, não é porque não chove que você não vai trabalhar, velho. É. Tragédia acontece. Pô, não chove, velho. É, hoje eu tô puto. Tá chovendo toda hora. Sacanagem, velho. Vai lá, velho. Ó, velho, mandou o nome aí completinho ou não? Não, então, Milton Luiz de Souza. Então tá certo. E quantos anos? É. 37. 3.7, RG. Pô, você viu o Santista, velho, ganhou a viagem? Tem. Ele chegou aqui a Milton por hora, velho. Sensacional! Aí salvou a hora. Vamos ver. Nota 69. Ele parece o Hamilton. O Hamilton Lewis. Tá louco. Parece o quê? O Hamilton Lewis. Então tá bom. E o... Qual é o bairro, hein? O bairro? O bairro Benja conhece, porque... Por é um bairro do estilo do Benja aqui, viu, mano? É, gente, Benja. Diferenciado. Eu preciso explicar, Paquetão. Porque assim... hoje eu moro aqui... Hoje eu moro aqui na Comendador Miguel Calfá, mas... A minha família toda é de Franco da Rocha e eu faço questão de dizer isso principalmente nessa época, né? Porque infelizmente a gente vive num país onde alguns representantes gostam de aparecer. Então, final de semana eu já vi algumas coisas pelas mídias sociais e alguns governantes foram lá para se aparecer. Porque quem mora lá, né? Hoje, graças a Deus, eu tive condições de estudar. Meus pais sacrificaram para da condição financeira que eu tenho hoje, a minha formação, né? Então, hoje eu moro aqui numa região privilegiada, tenho condições de ter um conforto que eu nunca tive enquanto eu fui criança, adolescente, mas... Acho que lá isso, em, hein? Muito vai, Gugu! Em Franco da Rocha, né? Na época que a gente era criança, já tive que atravessar enchente de trator... ficar até chegar meia-noite vindo de ônibus, porque o trem para, né, na estação de Caieiras. Então você vai de ônibus até a entrada da cidade, fica parado lá esperando a água baixar para poder atravessar de trator a cidade. Aí agora eles mostram como se fosse uma coisa inédita, como se as pessoas estivessem sofrendo. Realmente estão sofrendo muito, mas é mais o mesmo, sabe? Não é, há muito tempo já existe isso. E para mim não é novidade nenhuma e nada garante que se der outro temporal a cidade não fique boiando novamente. Mas onde você mora, engraçado. Ele mora agora em Itaim. Itaim. Mas ele mora em Franco da Rocha. Foi uma desgraça que aconteceu semana passada, né? Mó veneno mesmo, velho. E região, que bom que, graças a Deus, você conseguiu dar um up aí e ter uma qualidade melhor de vida. Que as pessoas que lá residem também possam ter complicado, também. Complicado, viu? Também essa situação, né, Domingo? É embaçado mesmo, velho. As pessoas não têm que sair de Franco da Rocha. Esse que é o problema. Os políticos têm que melhorar a cidade de Franco da Rocha. Então, mas é que tá. Que eles têm uma condição melhor de vida lá também. Que arruma, que dê condição na cidade. Senão é o rabo atrás do cachorro, né? O rabo mordendo o cachorro, não é assim? Senão fica cômodo. Culpa desses miseráveis que estão aí não fazem nada, né, velho? Infelizmente. O povo é obrigado a mudar. É brincadeira, velho. Isso aí, velho. E o time, cara? Que é Vila Maria também. O time também. O time tá parecendo a cidade alagada, viu? São Paulo. Tricolor, fazer o quê? Opa, chupa aí, ó. Tricolor. Chupa. Oh, chupa por quê? É porque o quê? Vocês ganharam? Chupa aí, ó, você também é trouxa. E aí, Hamilton? Ah, Sombra, é complicado, né, Sombra? Eu concordo, assim, reitero as suas palavras. Infelizmente, as pessoas que comandam o nosso time... O poder deve ser uma coisa fascinante, né? Porque o cara já demonstrou através do trabalho a incompetência e não larga, né? E ele disse que vai melhorar. Então, se eu fico olhando e falo assim, meu Deus, é piada, cara. Esse cara tá ainda falando que vai melhorar. Se fosse o primeiro clássico, se fosse o segundo, se fosse os clássicos somente desse ano. Mas assim, o time de São Paulo é nítido, né? Que falta aos jogadores. Hoje eu sou preparador físico, trabalho com esporte, né? De alto rendimento. Uhum. E o que falta pro São Paulo é alguém. Eu sou um atleta de alto rendimento também. Eu sou um atleta de alto rendimento. Meu Deus. Exato, tá rendendo um tubo por mês. É. Você não tem fígado mais, velho. Oh, mas posso fazer uma pergunta pro menino? Você que faz preparamento físico, você que não é do São Paulo, é rapidinho. Tem algum problema lá no Palmeira com os preparamentos, você acha? Eu até conheço, vó, pessoas da... Mas não é da preparação física, do Palmeiras. Mas eu conheço... posso falar, porque graças a Deus a gente tem um bom contato, a nutricionista do Palmeiras, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Clube Palmeiras aqui no Morumbi, é uma profissional de um gabarito espetacular, assim, trabalha no Hospital das Clínicas, tem um currículo incrível e uma profissional de mão cheia. Eu vejo assim, é muito difícil quem está do lado de fora poder falar a respeito do trabalho de um outro profissional. Só que eu acho que o grande problema aqui no Brasil é que quando as coisas começam a ir mal, normalmente nós temos o hábito de encontrar um fantasma. E normalmente a gente ataca como o verdadeiro fantasma o profissional responsável por aquele setor. A gente não pode esquecer que na preparação física existem três pilares fundamentais: treinamento, descanso e alimentação. O treinamento é responsabilidade dos treinadores, total. Eu não sei o que eles fazem, mas eu imagino que eles têm competência e eles fazem aquilo que deve ser feito. Agora, a alimentação e descanso, tirando a época que o jogador está em concentração, não tem responsabilidade nenhuma do treinador. O treinador não tem como segurar o cara e falar para ele que ele não pode comer, ir no rodízio todos os dias, ou ir no... comer pizza ou chamar uma comida com excesso de sódio, por exemplo, para poder comer dentro de casa, porque de repente a esposa ou os filhos gostam. Então, esse comprometimento, esse senso de profissionalismo, infelizmente, falta muito, porque nós temos o hábito de sempre transferir a responsabilidade para o profissional que tem essa competência e não cobramos os jogadores. E aí que eu falo que é o maior erro também no São Paulo. Nós estamos fritando jogadores a granel, né? Sai toda semana, tem algum jogador, às vezes eu mesmo. Eu sou torcedor como qualquer outro. Eu também sou corneteiro, encho o saco, critico o jogador, é igualzinho. É uma paixão, né? A gente acaba sendo fanático e acaba disparando para tudo que é lado porque a gente quer que conserte. Mas, na verdade, o que falta é alguém lá em cima que tenha a linguagem do boleiro, porque... é muito diferente você tratar da mesma forma, Sombra. Você está aí na rádio e você tem... você, eu sei que é o responsável aí, né? E tem inúmeros funcionários na rádio. Você tem a linguagem para conversar e convencer os profissionais a vestirem a camisa e jogar por você. E essa unidade, ela é fundamental. O grande problema é que no São Paulo, a impressão que me passa é que as pessoas que cuidam do futebol do São Paulo, primeiro que não tem nenhum tipo de empatia com os jogadores, eles são de um ambiente completamente diferente, não tem nenhum vínculo verdadeiro, né? Que os jogadores não jogam por eles, essa é a verdade, eles não falam a linguagem dos jogadores, e normalmente começam esses mimimis justamente por isso, porque não tem um cara para chegar no grupo e falar assim, escuta aqui, a gente perdeu o jogo, você fica na sua, você não tem que sair abrindo a boca falando que você está jogando fora da posição. se você tá com um problema, deixa que eu resolvo, vem aqui, fala comigo, que eu vou levar até o treinador. Não tem esse cara fazer o meio campo e conseguir apaziguar as coisas. Então, vive uma guerra de vaidade lá dentro. Eu tenho certeza absoluta que os jogadores gringos, eles não têm um bom relacionamento com os jogadores do São Paulo, com os brasileiros. Existe um racha dentro do São Paulo, isso está claro, porque você vê em campo, quando um jogador erra, a reação dos outros jogadores. Eu critiquei, xinguei o Denis até a última geração dele no último jogo contra o River Plate. Já começar desde aquela época, quando a mulher dele encheu o saco falando que o Rogério Ceni não dava oportunidade para ninguém. É, sou casado e, sinceramente, minha mulher não vai falar de um companheiro meu do trabalho se eu não estiver abrindo a boca aqui em casa já criticando ou, no mínimo, deixando entender algumas coisas. Porque ela não convive no dia a dia, então ela nunca vai falar de alguém que ela não sabe. Então, eu já fiquei com o pé atrás desde aquela época. Aí você vê o goleiro errando daquele jeito, você vê a reação dos jogadores do São Paulo, é nítido. Os próprios jogadores vão falar, não acredito, esse cara errou. Olha o erro desse cara. Então, é assim, cada um por si lá dentro. E aí, dentro do campo, o resultado é esse resultado que nós estamos tendo aí. E não é de agora. E, sinceramente, enquanto não mexerem lá em cima e trouxerem um cara que seja do meio, eu não entendo, Sombra. O que, que o São Paulo está esperando para trazer um cara... Sei lá, o São Paulo tem o Raí, o Cafu. Tem jogadores que você percebe que eles têm uma empatia com o clube e só precisa de um convite. Custa abrir mão desse custa. Poder. Sabe por quê? Sabe por quê, Hamilton? Infelizmente, clube de futebol, na maioria das vezes, quem estabelece o comando ali, por exemplo, na verdade, tem que tirar uma grande média, né? Então você tem lá um conselho, todo mundo querendo uma boquinha, você precisa agradar gregos e troianos. Entendeu? Então, as escolhas são sempre muito políticas, né? Para agradar determinados setores. Aí você vai ter já a eleição no ano que vem. Fazer uma média, né? Então, você tem sempre essa a famosa média política, né? Então, você escolhe vice-presidente disso, vice-presidente daquilo. Tudo de acordo com aquilo que os partidos dentro do clube pedem. Aí você vai fazendo aquele monstrengo, né? Pego daqui, pego dali, não sei o que lá. Não significa que essas pessoas são capacitadas para gerenciar o São Paulo, para gerir o São Paulo, né? Então, cara, para você ver, o Leco assumiu no ano passado. Não dá para dizer que o Leco assumiu. Não dá. Não dá, ele faz. Não dá é um pra rei, dizer, não. Porque, cara, nada muda. A estrutura permanece aquela coisa arcaica, né? Você não vê uma inovação, você não vê uma gestão diferente, você não vê um plano de trabalho diferente, um novo ponto de vista, uma nova visão. Você vê, é a mesma coisa, mais o mesmo, né? Troca aí um conselheiro pelo outro, e vai seguindo. Amanhã, se você dá sorte de ter um conselheiro aí um pouco mais capacitado, comandando o futebol, e casa com a sorte de ter um técnico... Porque futebol também tem muito de sorte. Aí é capaz de você até conseguir conquistar alguma coisa que nem o Flamengo conquistou recentemente em 2009, um título brasileiro. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009 com todas as dívidas do mundo, com todas as confusões do mundo. Porque só o futebol permite coisas assim. Agora, o triste é saber que hoje o São Paulo, se quiser ser campeão, vai ser campeão como foi o Flamengo recentemente. Ou seja, é pelo acaso, é pela sorte... É pelo encontro de situações que ajudem a dar certo, que pela competência, de fato, não dá. Hoje o São Paulo, infelizmente, não, de hoje não, já de muitos anos, o São Paulo é uma grande média política, né, um grande apanhado de político. É o time da carteirinha, né? Do conselho. É o que acontece. É igual aos outros, é igual aos parece outros. Parece o país, né, Sombra? Você vai distribuindo cargos, independente da competência. Você vê no próprio esporte aqui, nós tínhamos um ministro e o cara saiu do esporte para telecomunicações. Ou eu não entendo nada de telecomunicações, ou não entendo nada de esporte. Não tem como eu entender as duas coisas. Olha, você vê, para que serve o cargo do Ataíde no São Paulo? Desculpa ignorando, mas para que serve o tal cargo de vice-presidente? A não ser por ser uma questão estatutária, você tem que preencher o cargo. Porque se quem dirige o futebol é o Gustavo, que é o cara responsável pelas contratações, né? Você precisa, na verdade, é alguém abaixo, né? Fazendo o meio de campo com os jogadores. Com os jogadores, né? É, você precisa alguém da bola ali. Então vamos, que fosse o Gustavo fazendo uma dobradinha com o tio dele, o Raí. Que fosse o Gustavo, que fosse um Cafu. E também não quero dizer que porque é o Cafu seja um cara capacitado para isso. Eu entendo que tinha que ser, por exemplo, um cara que nem o Gustavo e o Marco Aurélio Cunha. Você entende? Concordo, sim, pessoas do mundo da bola, que conhecem futebol, que chega e senta, vamos falar de jogador. Mas hoje o que dá a impressão assim, ah não, mas esse quem contratou isso aí? Ah, foi o vice. Mas quem disse que esse cara manja de futebol? Tem um cara lá que manja pra caramba e encostaram. O Milton Cruz. O Milton Cruz é um cara querido, gosta. Ele erra, óbvio que ele erra. Você traz um monte, ele mais acertou que errou. Encostaram o Milton Cruz. Mas ele não estava lá até agora? O Milton Cruz está encostado no São Paulo. Agora. Até dezembro ele estava lá, Benjamin. E não fez nada. Peraí. Ele não faz parte da crise? De tudo tá aí? Mas pera só um minuto. Não jogue a culpa de tudo que aconteceu no Milton Cruz. Não, mas você tá defendendo o Milton Cruz como se fosse a solução. Não tô falando que é a solução. O Sombra falou, precisa ter cara que conhece de futebol. Tem um cara como o Milton Cruz que foi encostado. Ué, mas ele tava lá. Ele tava lá tapando. Não resolveu nada. Gente, o Milton tava tapando o buraco. Ué, mas não importa. Como não importa? O cara tava lá quanto tempo, Benja? Então pegue tudo que o Milton Cruz fez de bom e pegue o que ele fez de ruim. Ano passado foi aquele turbilhão no São Paulo. Troca presidente, contrata treinador, manda embora duas semanas depois. O cara foi lá. Olha, bem ou mal, quem classificou o São Paulo para Libertadores foi o Milton Cruz. Ô, Hamilton, é um pouco diferente dessa discussão Mas não foi o Milton Cruz? Quem era o treinador? Ah, porque ele fez 2-3 jogos, foi ele. Ué? Para de falar besteira, pô. Assim, olha, ô, Hamilton. Você não sabe o que você fala. Você critica você que não sabe. Hamilton. Tá defendendo aí, pronto. Não, tô defendendo, não. O Sombra falou. O cara tá lá no quanto tempo que o Milton Cruz tá no São Paulo? Ele ajudou em quê? Mas não ajudou nada quando o São Paulo foi tricampeão. Ele ajudou em quê agora? Não, mas você tá falando da crise. Tá precisando de um cara que nem o Milton Cruz. Ele tá lá. Passou quantos técnicos? Quantos técnicos ele não ajudou? O Sombra falou, precisa ter um cara que conhece, tem futebol. Falei, ué, ele tava lá. Sim, mas a crise foi o Milton Cruz. Não, você tá defendendo ele como se fosse a solução. Eu não falei que ele é a solução. Eu não falei o Milton Cruz é a solução. Aprende a ouvir. É você que o Sombra falou, precisa ter alguém que conheça futebol. Foi ter um cara lá que tá encostado. Hamilton. Ô, Mota, quero que você me desculpa. É, eu acho que o Benjamin está querendo dizer, ô Mota, é o seguinte, que uma pessoa que com... Eu não conheço o Milton, não tenho esse prazer, esse privilégio, não conheço, sinceramente, eu não conheço muita gente do futebol. Eu trabalho com outros esportes, não conheço muita gente do futebol. Mas eu imagino que o Milton Cruz, ele tenha essa capacidade, mas ele não tinha a autoridade para exercer essa função. Porque a função que ele exercia no São Paulo... É impossível, ainda que ele seja muito bom, a função que ele exercer, é impossível ele fazer o trabalho que o São Paulo precisa e necessita hoje. Eu acho que é isso que o Benja está querendo dizer, o Mota não está querendo entender. Hamilton, eu penso, penso da seguinte maneira, talvez vá de encontro assim. Não adianta chegar e pegar um nome e falar, esse é o salvador ou esse é o culpado de tudo. Nós estamos falando de um grupo, estamos falando de um clube. É uma estrutura. Então, não adianta chegar e falar, olha... Porque X fez isso ou X não fez aquilo. É a mesma coisa que você chegar e falar, não, a culpa é do Michel Bastos. Você falar de um cara que tá ou que não tava. Ele tem culpa porque ele tava ou tem culpa porque não tava. É a mesma coisa que você individualizar a culpa em cima de um jogador. Aí você vai ver, o que que é? Então a culpa é do Milton, a culpa é do Michel Bastos, a culpa é do presidente, a culpa é do Gustavo. Aí você vai ver que a culpa é de um monte de indivíduos, né? Aí que conclusão você chega? Mal gerenciado. Porque... O vitorioso é o grupo. O clube tem que ser vitorioso com a engrenagem funcionando direitinho, entendeu? Seja aquele que faz o papel do Milton, seja aquele que faz o papel do jogador, seja aquele que faz o papel do técnico. Mais uma vez, a gente não pode cair na história de chegar e ficar individualizando as culpas. Ah, a culpa é desse, a culpa é daquele. Tentar eleger um Messias, né, Sombra? Até o próprio presidente, né? Não, que cabe a ele resguardar todo mundo dentro das suas vaidades. Porque eu penso assim que é um querendo mandar mais que o outro. E terra que tem muito cacique, esquece, é impossível. Tem mais cacique que índio no São Paulo. Então, é terrível. De cada um grita do seu lado e não chega a lugar nenhum. E aí a gente... vai passando ano após anos e estamos passando vergonha. E não é por perder clássico, é porque nós perdemos a essência. Hoje São Paulo é mais um, e é mais um lá embaixo, né? E não adianta, você chegar, vamos supor, vou dar um exemplo, né, para que fique bem claro. O Milton Cruz não servia mais pro São Paulo, ok. Afasta o Milton Cruz, beleza. Aí você vai ver que pode entrar quem for no lugar, não vai dar certo. Porque a gestão desde cima, ela não é funcional. Ou ele tem um voodoo. A gestão não é funcional. Então não adianta você chegar e afastar esse porque você acha errado, se você também não está pondo certo no lugar. E não basta pôr um certo, você tem que ter... O clube que é campeão é aquele que erra menos. Né? Não existe assim, puta, a perfeição. Não existe a perfeição. O que existe é você tentar diminuir a margem de erro. Ok, acertando o máximo possível. Agora, quando você tiver um clube refém de escolhas políticas, você está ferrado. E quando não é político, é escolhas de gente incapaz mesmo. Porque às vezes o cara está lá e fala assim, eu não vou fazer uma escolha política, eu vou escolher esse cara porque eu acho bom. Mas será que esse que é o contratador mesmo? Será que é um cara capacitado? Será que ele é competente para chegar e falar e contratar um gestor, para contratar um diretor? Às vezes não é, você tá sendo... Olha, você não vai fazer pão bom se o fermento for ruim. E o relacionamento profissional, Sandra, tudo isso que você está falando, ele se resume ao seguinte fato, você não pode deixar desgastar. Você tá falando baixo, velho. Desgastou. Não, acho que é o microfone aqui. Desgastou. Agora no pulmão. Olha o respeito. Ah, tô brincando, Regina. Olha o respeito com os vô. É o desgaste do relacionamento. Profissionalmente, isso aconteceu. Substitui, velho. Como diz aquele ditado, né? Já é, Elvis. Fala, mano. Não, como diz aquele ditado que o gente acabou de falar, tá ligado? Em terra que tem muito cacique, quem tem olho é rei, né? Não, então você misturou cego. Dois ditados, velho. Você falou uma frase olho, agora que atingiu. Os relacionamentos se desgastam? Profissionais, né? Ah, só profissionais. Não, os pessoais também, lógico que se desgastam. Mas se você tem um desgaste com a sua esposa, é muito mais fácil você se acertar com ela, de repente. Num profissional. Cuidado, viu? Agora tem que dividir o fundo de garantia também. É, num profissional é muita gente. Você melhorou com o cara, né, de azedo agora. Eu? É porque você tocou num ponto que é ruim. Que a conta do Ben já tá nas Ilhas Fiji. Nossa. Baixa lá. Ah, ele lembrou que ele tem o cartão, né? Mandou o cartão aí. É. Hamilton, um abraço pra você, cara. Boa noite. Valeu, Sombra. Boa noite. Um abração aí pra todos aí. Pro Mano, pro... Valeu, parceiro. Pro Rudy. Obrigado. Rudy, que bom que agora você tá fazendo o seu show aí. Voltou agora pro... É nóis, hein, mano. Obrigado. Pra antiga casa, né? E o amigo às sextas, hein? Vai lá, sexta-feira que reestreia lá, mano. Com certeza vamos estar aí, eu e minha esposa aí por esses dias. Eu posso ir sexta? Ô, Sombra, sabe que é engraçado? Com a Rê? Claro, deve. Vai lá. Você não viu com a banda ainda? Você não vai pra Minas? Ô, Sombra, sábado. Eu tive que fazer agora. Verdade mesmo, Benjamin, verdade mesmo. Viu esse nome? Hamilton. No final do show, eu fico 10 minutos imitando os caras da rádio, porque os caras vão no show. Então não dá pra fazer. Eu já tinha um show. Antes de começar na rádio, eu já tinha um show. Imitando quem? Todos os personagens da rádio. Quem? O Acedão, a avó, o Benjamin. Benjamin o cacete, velho. O Carsuque. Eu faço o Carsuque fazendo sexo no palco, é super legal. É o primeiro nome. Ô, Benja. Eu vou te falar. O Bento deu um Benjamin, processo. Eu falo, galera, quem que vocês querem ouvir? Todo mundo fala, Benjamin. Sim. Amigo. Como é que todo mundo pode falar se você nem estreou na Casa Nova ainda? Não, amigo, eu tô fazendo. Eu fiz Santo André sábado, pô. Me toma. Amigo, um abraço pra você. Boa noite. Um abração pra todos aí. Boa noite. Obrigado aí pelo espaço, pelo programa aqui. Vocês são sensacionais. Desde a época da faculdade eu ouço e ajuda, conforta a gente. É muito bom. Eu agradeço muito por vocês estarem no ar e que estejam no ar por muitos anos, até um dia poder apresentar pros meus filhos. Um abração. Valeu, cara. Obrigado. Tudo de bom aí. Brigadão. Até logo. Tudo bom. Vamos lá. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Alô? Alô? Quem fala? É o Marcelo Feitosa. Marcelo Feitosa do quê? Marcelo Feitosa. Só isso? Feitosa não é nome do cara do almoxerifado? Ô, Carlos Alberto, passa lá no Feitosa e pega lá 4 papel carbono e 3 grampeador. Ninguém mais usa papel carbono, Benjamin. Só venda de... Sabe que me lembra ninguém tem mais almoxerifado. Aqueles nomes de personagem, de humorístico dos anos 70. Grande Feitosa. Como chamava aquele cara do... que morreu, que era bom pra caramba, o Tolerância Zero lá? Alborguete. Tolerância zero. Não era o Francisco Milani? Francisco Milani? Francisco Milani, é. Como é que ele chamava? Ah, é Saraiva. Não, mas como é que ele chamava no Armação Ilimitada, lá que ele era o patrão lá da... Da Zelda Scott? Não era Feitosa? Era alguma coisa assim. Porra, agora eu não lembro. É Tobias, né? Agora eu não lembro. Também vou te falar, velho. E o Feitosa? Aí o Mota tem razão quando eu falo. Quantos anos? Feitosa. 4.3. Aí 4.3, Benjamin. E aí, RG? É o RG, idiota. Eu sou errado. Você trocou, velho. Segunda-feira, 4.3. Não, mas eu vou inverter. Segunda-feira, 4.3. Ele é o contrário. Ele deve estar limpinho, né? Feitosa. Ô, Feitosa, qual bairro? Feitosa. É, falou de cachorro, o chamador gosta. Ele é corintiano, o Feitosa é corintiano, o ouvinte antigo. Você viu aí que assim, cara, foi só a ausência do rapaz. Ah, não. Ah, mas quando eu falo, vocês falam que eu pego no pé. Ele faz mal pra vida do RG. Eu já falei, não. O Domênico, ele suga toda a energia positiva do RG. O Domênico é vampiro. Vai fazer o número 2, faz aquele fogo que tá com almoçou um estrogonofe, veja que não caiu bem, é verdade. Estrogonofe, faz meia hora que ele tá no banheiro. Nossa, ele tava com uma cara. Estrogonofe, tá meio verde. Nossa. Você pode ver, ele soa. Não, mas aquela tá cara que você viu, Sombra, que ele já tá bem. Aquela cara já tinha dado uma melhoradinha? Já tinha melhorado. Mas quem saiu ali, mano, tava tá olhando com a cara feia, era o Fernando, velho. Fica falando mal do Fernando. Apesar dele. Aquela carinha feia sempre teve também. Mas, ô Feitosa, qual o seu bairro? Penha. Aí, RG, Penha. Penha é nós, eu moro perto do Tico. Não, RG, cacete. Não, perto do Tico Atinho. Você não adianta, vocês confundiram. Não, vai, RG. Não, ele já falou. Eu gosto que vocês fiquem se digladiando no ar. Não. Vai lá, RG. É, eu tô com o beijo. Você deu uma. Você deu um furo na água e agora você tá tentando acertar. Assume, absorve, é o que acontece. É, ponto por ouvinte. Programa ao vivo, todo mundo erra. E o Feitosa, você trabalha com o quê? Eu trabalho na área de recursos humanos. RH, você que tá mandando todo mundo embora, né? Nossa, velho, que fase, hein? Você tá mandando todo mundo embora, então, na tua empresa, velho? Você não cortou ninguém? No momento, eu fui mandado embora. Ah, juiz. Como é que você se manda embora? RH, tomou um toco, velho? Você pegou um espelho e se demitiu? Não, quem demitiu foi o gerente, né? Eu não era gerente. Ixi, mano, mas como é que foi? Foi antes do Natal? Foi depois do Natal? Foi nos primeiros dias de janeiro. Ó, o cara também foi vagabundo. Sacanagem. Outro dia que ele mandou você embora? Ó, é melhor mandar... É melhor mandar na boa, Motinha. Ó, no primeiro dia do ano? É melhor o chefe mandar o cara embora antes do Natal, RG, porque aí o cara não se programa, não gasta, dá com... É lógico, velho. Mesmo que pareça muito insensível da parte do cara, do que fazer o que o cara fez. Porque o cara fala, bom, virou o ano... Tem o 13º, né, mano? Tem o 13º. E outra coisa... Então o cara começa a pensar, RG, que ele pode se programar, paga a rematrícula do filho, vem IPVA... Se manda antes, é cruel, porque mandou na época do Natal. Se manda depois, pô, logo no começo... Mas é, não, entre antes e depois, o antes é melhor, só. Não existe data legal pra ser mandado embora. Não, eu sei, mas o antes é melhor por causa do 13º. Ninguém tá falando que é data legal pra ser mandado embora. Mas, por exemplo, o cara, RG número 2, se ele é mandado embora antes do Natal, por exemplo, começo de janeiro ou final de novembro, o cara chega pra mulher e fala, filhona, o negócio é o seguinte, esse ano, ao invés de comer Chester, véio, vamos comprar um presunto e fatiar em cubinho aqui e jogar uma geleia frango, de pimenta compra um franguinho. Tá certo, ao invés você de comer fica tender, fazendo brincadeirinha. Eu tô fazendo brincadeirinha. Com gente que passa por problema sério. Pelo contrário, eu tô falando a verdade, você fica fazendo brincadeira aí. Tá cheio de gente desempregada aí que tá pensando nisso que você tá falando. Não, mas peraí, eu não tô falando mentira, não. É RG número 2. Mas eu tô tentando alertar os ouvintes. A única sacanagem é o dia. Nunca mande ninguém embora na sexta-feira. Nossa, sexta-feira. E nem na segunda. São dois dias não, muito ruins. É perigoso, velho. O cara é pode melhor, se suicidar. É melhor, então. É melhor, então, a RG número 2, o cara ser mandado embora ali às vésperas do Natal do que o cara ser mandado embora em janeiro. Eu também porque concordo, sobrar, mano. Por exemplo, em janeiro já começa a fazer uma programação, tá ali, falou, tem IPVA, tem a fatura do cartão de crédito que ele gastou a dar com um pau em dezembro, tem a rematrícula do filho. IPTU. Agora, se você chegar lá, por exemplo, no final do ano e pica a mula no cara, o cara pega e fala, bom, o ano que vem essa escola é muito cara, eu tô desempregado, não sei como é que vai ser, então é melhor eu tirar o pé, vou matricular meu filho numa outra escola. Mas você vai o quê? Mandar o quê? No dia 23, embora, é isso? Não, no dia 23 não. Como se o cara fosse tudo que ele fosse comprar, fosse no dia 23 não, à noite. Sombra, você não, dia 15, né? É que você não tava prestando atenção quando eu disse que o cara deveria ser mandado embora ou no começo de dezembro ou no final de janeiro, ou no final de novembro, perdão. ou no final de novembro, ou no começo de dezembro. Você tá ficando louco, irmão. Tô ficando louco, tô confundindo os meses. Mano, tá totalmente louco. Se perderam aí, meu. É porque dezembro tem 13º, ajuda, né, mano? Ó, se o cara for mandado embora no final de novembro, já é legal. É ruim. Ah, deve ser sensacional. Sim, é legal. É legal, é legal. O mano tá falando entre as duas datas. É muito melhor, embora. Por exemplo, o Domênico, o cara ser mandado embora em janeiro, como foi o caso do muito ouvinte, bonito, é uma baita isso. Sacanagem. Nossa, é uma baita sacanagem. O cara gastou tudo. Mano, uma sacanagem é qualquer hora. Você processou o seu chefe, velho? Não, por que processou? Tem que saber, ué. Você processou, amigo, o seu chefe, Feitosa? Não ouvi, desculpa. Você processou seu chefe ou não? Não, eu era freelance numa consultoria de RH. Ah, então você não era da empresa. Você já era semi-demitido. Você foi mandado embora, então. Você já entrou meio pendurado. Você já tava de cartão amarelo. Você já entrou saindo, velho. É, já sabia, já tinha prazo de validade. Já tomou amarelo no banco. Na hora que entrou, já tava amarelado. Já sabia. Né? Então eu tô fazendo um melodrama. Mas você é um cara, bem-humorado? Sempre. Porque o Benjamin tá contratando pessoas pra entreter os filhos. Então o Benjamin sempre contrata pessoas pra ficar o dia inteiro entretendo os filhos. O Benjamin é uma figura, né? Que é isso, Benjamin? Eu entretenho eles. Hã? Não, mas você não pode ficar o dia inteiro. Você tem que trabalhar durante o dia. Eu faço. Mas quem são as pessoas que são as contratadas lá que ficam entretendo o dia inteiro? Contratou o Messi pra ficar embaixadinho. Quem é teu staff? Fala teu staff, Benjamin. Composto por quê? Eu, a Rê, não é nada. Vai. Outro dia tava lá o Fábio puxando a tua casa fazendo isso. Ô, velho. Fala, senador. Caraca. Essa situação do Benji e dos filhos me lembra um pouco com a monarquia que contratavam os palhaços pra fazer o rei. Não faz nada disso, não. O Benjamin, olha, no primeiro aniversário. No primeiro aniversário dos filhos do Benjamin. Se isso virar moda, daqui a pouco o Dodô tá contratando também, hein? Ele contratou. Só uma pessoa simples. No primeiro aniversário dos filhos do Benjamin. Quem Luciano? Quem? Foi o mágico David Blaine. Foi muito bacana. É? Foi. Você tá brincando? Você. Nossa, tem uma coisa, que eu não contrataria no mágico. Bacana, pô, o mágico é muito legal. Não teve infância, não, velho. Cheguei na festinha do... Cheguei na festinha do Jimmy, tava lá o Circo de Soleil rolando. Caraca! Na sala do Benjamin. Eles reclamaram que tinha muito espaço, não dava pra reduzir. Eu não gosto de circo. Eu não gosto de mágico. Você não gosta de nada. Porra, agora você foi assim, velho? Eu gosto, não, mas não é mal-humorado. Não, o Ben já tem um rabino só dele, velho. Caraca, velho. Aí o Sombra. Sombra. Isso é magiquinha fraca. O cara tá me enganando. Mas ilusionista, você não gosta? O Sombra. O Ben tem um rabino só dele, pra abençoar a comida dele. Pra benzer. Caraca. Só pra ele. Fala, amigo. O rabino fica lá na cozinha, velho. Agora, o que você gosta? Ah, então, isso aí. Música, futebol. Sou uma pessoa simples. Simples assim. Mas que vida chata. Nossa. Vamos fazer o quê? Quintas vezes poderoso chefão. Fala, Marcelo. Nossa. Isso aí. Eu fui aí na sexta-feira, levei chocolate pra vocês. Legal, obrigado. Ah, sim, pois não. Falar nisso, as pessoas vêm aqui só traz chocolate. Gente, chocolate não dá mais. Para, você tá reclamando, velho. Coisa legal, traz umas coisas diferentes. Mas o que é? Você não come. Você não come. Não, mas chocolate. Então fala aí o que você quer, Benjamin. Pode falar coisas legais, esfirra é legal. O maluco não é garçom, velho. Não, mas ele que ofereceu pizza. Você tá desempregado, velho. Não fica pedindo as coisas pra ele, velho. Ele falou que vai fazer as, né? Pô, obrigado por ter gasto seu dinheiro com a gente, velho. Tá desempregado, velho. É, trouxa, não fica dormindo no barulho do Benjamin, não, cara. Recebi uma mensagem agora, decepcionante, viu? De quem? Olha. De quem é eu cínico, velho? Ah, sim. Fala pra gente, velho. Fala, vai estar pensando, né? Coloca o cone, então. É. Cone do silêncio. Ah, é. Ô, amigo, que time você torce? Corinthians, quero. Ah, Coringão. Estádio 97. Boa. Chupa aí. Mas só liga corintiano. Isso aí. Tem torcida só. Quarta-feira tem Corinthians e Cerro Porteño, hein, mano? É a volta contra esses pregos aí que ganharam do Coringão quarta-feira passada. Mano. É óbvio, né? Corinthians vai vencer com certeza uns 3-0. E, ó, amigão, esse jogo contra o Botafogo aí serviu pro Tite avaliar alguns jogadores, inclusive os que vão ter que entrar no lugar do André e do Rodriguinho, que foram expulsos, cara. Se você fosse o Tite, você escalaria quem? Ah, sempre... O jogo assim sempre serve, né, de pesquisa pro Tite. E, olha, o Luciano foi muito bem ontem. E do Rodriguinho... Ah, do Rodriguinho... Legal, velho. O Maicon, pô. O Maicon que subiu, né, moleque? O Maicon fez gol ontem, mano. Benjamin. O cara tá no puta astral. Entendeu que você tá desempregado? Mas eu não trabalho com futebol. Tem que se comunicar mais, pô. Pera aí. Sempre bem. Mas, ô amigo, com relação aí à presença do Corinthians na Libertadores, você não tá com receio não, né, cara? Porque tem corintianos que estão falando, isso é o porquinho. Aí se perde pro Cerro, é melhor o negócio do que... também engrossado, nada, hein, dá nada, dá nada. O Corinthians não vai perder pro Cerro. Porque tem corintianos que às vezes aí estão... Se perde pro Cerro, vai decidir vaga com o Independiente Santa Fé lá. Mas qual o problema? Então, vai tomar bomba problema? Aqui, vai tomar lá. E ganhamos os caras aqui, vão ganhar lá, velho. Ei! E a última partida então, é contra o Bônus Round. Perde lá, perde aqui. Não, não acho, Sombra. Analisando o primeiro tempo, volto a falar aqui. Corinthians e Cerro no primeiro tempo. O Corinthians ele teve aí um lance contra ele, logo no comecinho da partida, que o Cássio fez uma boa defesa com o pé. Aí na hora que o Corinthians decidiu colocar a bola no chão e jogar bola, o Corinthians deitou e rolou em cima do Cerro. Ele poderia ter aberto um placar bem elástico. Virou 1-0, o Corinthians acabou se atrapalhando no começo do segundo tempo. A galinha ficou gritando gol aí, provocando. A galinha é a senhora, inclusive. Ah, a galinha juiz! Juiz, galinha não. Tá. Inclusive a senhora pega a sua cloaca e vai pra lá. Ah, juiz, não! Segue o jogo, segue o jogo, segue o uma jogo. Uma música com a palavra cloaca. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome... E papei a Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Tinha cara de cloaca. O que é uma cloaca? Aí não vou explicar. Eu não sei o que é, verdade. É melhor não... Fora do ar eu te explico. Mas, ô amigão... Eu te explico e te mostro no Mota como onde é. Então, cara, você pega, por exemplo, aí o time do Corinthians... jogando a bola que jogou, mesmo o Corinthians em formação, ainda não dá pra exigir que o Corinthians aí esteja 100%, como era o time do ano passado, mas eu vejo, talvez, aí uma perspectiva boa com relação a esse time do Corinthians, e acredito muito no trabalho do Tite também, cara. O Tite é como se fosse um herói. Ele é um herói brasileiro, como se fosse, não, ele é um herói brasileiro, é quase um santo, é um semideus. Não, é verdade. Ah, e o Corinthians é um time que tá crescendo, sempre crescendo. É verdade. Pão agora. É verdade, cara. Ele pega muito no pé do Corinthians. Marcelo, coitado, tudo de bom pra você, viu? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pode, Merchan? Pode. Pode, por favor. Proteção e diversão só com o Bozano. É isso? É isso aí, rapaz. Ganhou um kit com dois desodorantes, mais uma sacola. Tá atento, hein? Mais uma sacola do Batman ou do Superman. Qual que você quer? Do Batman ou do Superman? Do Batman. Do Batman? Boa, pode tem uma levar, também. É isso? Não. Não, então por que tá aqui Batman ou. Então, é pra escolher. Não, pode escolher, ele tá perguntando. É o que tem, velho. Você vai ver. É o que tem, é. Igual o Kinder Ovo, velho. Beijo, me arruma do Batman. Benjamin, Batman ou Superman? Pô, do Batman. Não tem nem o que pensar, Batman um trilhão de vezes. É, velho. Mais louco. Mano. Batman. Recarregar no bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Vocês entenderam agora? Top, hein? Domênico, Batman ou Superman? Benjamin escolheu qual? Batman. Superman. Amigo. Babaca. Seu babaca. RG? Ah, tem frescura. Superman. Oh, nossa. É porque eles têm medo da kriptonita, as meninas. E o outro fica com o Robin. Escolheu o que você quer com o Robin, meu trouxa. Calção, Robin é sobrinho. Sobrinho Carlos. Calça grande, por favor. Robin Codorna. Quem? Robin Codorna. Homem Codorna? Homem Codorna. O que ele faz, Homem Codorna, velho? É do Doug Funny, meu. Não, o que que ele faz? Ah, é do Doug, eu lembro. Que ele colocava a cueca por cima. Homem Codorna, velho. Ô, Thiago, você que vai pra Barcelona, Batman ou Superman? Superman, pô, Superman. Superman, tá certo. Batman é muito mais. Você não vai falar dele agora? Ah, o sonho desse aí é. O Batman é muito mais louco. O sonho desse aí é sentar no colo do Lex Luthor. Que isso, os brinquedos do Batman é legal, velho. Tem que perguntar no colo do Coringa, pô. Por que você não perguntou pro Mota? Perguntei. O Batman, é o Batman. Batman é muito mais legal, velho. Homem de Ferro ou Capitão América também, que é o filme. Ah, os dois. Não, eu acho o Homem de Ferro mais legal. Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro bebe, né? Homem de Ferro é legal. Iron Man. É lógico. Puto, o Capitão América é chato, hein, velho? Eu não sei quem é mais chato, Capitão América ou Homem-Aranha, velho. Não, Homem-Aranha é legal. Ah, não, velho. Esses Homem-Aranha que tá aparecendo aí é chato, tipo, amém. Nossa, ai, pela avó, ele sofre, ai, eu, porque ai, ai, ai, ele é depreciado. Eu gostava do namoro. É uma bichona. Namoro, Príncipe Submarino. Sempre gostei. É, o Príncipe. E o Capitão Nemo? É. Ou o Homem Fumaça, hein, meu? Isso é da hora. Quem que é o Homem Fumaça? É o super-herói jamaicano. É, o super-herói do calção é o Homem Fumaça. Ele usa rasta, ele sobe, né? Ele sobe, ele para o tempo e faz o que ele quiser. Ô, Marcelo, tudo de bom. A hora de você virar fumaça. Pra você também. Abraço a todos aí. Valeu, Marcelo. Você que é um especialista em assuntos que não tem a menor importância? Sim. Tem vários remakes por aí. Por que, que ninguém fez do Ciborgue? Olha, de repente... Ciborgue era legal pra caramba. Um homem de 6 milhões de dólares. Legal, né? Podia fazer um remake, tá muito caro. Não, 6 milhões de dólares. Mas hoje é mais 6 milhões. Quanto valeria hoje? 6 bilhões. É, exatamente. Era o Lee Majors, né? Lee Majors. Mas você sabe que... Tem abertura aí. Tem abertura do Homem de 6 milhões. O Ciborgue é legal pra caramba, velho. Fizeram super máquina. É legal. Uma porcaria. Eu achava legal 6 milhões. E depois fizeram a Mulher Biônica, lembra? Ah, mas é babaquice. Não, não, mas fizeram. Legal era o Ciborgue. Não, o Ciborgue era legal. Mas é, você sabe que, na verdade, um tipo de ciborgue é o Robocop, né? É. Ah, mas não é diferente. Sim, não, senhor. Não, é a mesma coisa. O Robocop só tinha o cérebro e a cabeça, o resto era tudo de robô. O Ciborgue era, uma perna mecânica. Ele parava. É isso? Não, era uma perna só mecânica. Lembra que ele fazia um barulho de ciborgue, robô? Ele tinha o braço. Um braço. E o braço. Ele era o olho quando ele parava. E o olho. É isso mesmo. Ah, Domênico, mas aí a diferença é a quantidade de restos. É. Ah, não. Restos não. É, ué. Ele perdeu o olho, um braço e uma perna. Virou biônico. Restos. Como é que chamava o chefe do ciborgue? Oscar Goldman, não é? Oscar Goldman. Não era isso? É isso mesmo. Lembra do casal Vince? Eu gostava do casal Vince. Qual era melhor, Benjamin? O ciborgue ou aquele Hulk? Ciborgue, aquele do Bruce... Ciborgue. Não. O seriado? É. Não, o Hulk. Mas é bom, né? Não, o Hulk eu não gostava, não, velho. E acabava ele indo embora, aquela música triste. O filme é bobinho. Só coxinha, não, porque o Ciborgue. E o casal Ciborgue? 20, velho. Seriado. Que é seriado de coxinha, velho? Ah, Ciborgue? Bom, vamos lá. Último 20 do momento Sem Parar. Coxinha, o Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É por ser a VIP do seu carro. Olha que maldade, gente. Penny. Alô. Alô. Quem fala? Consegui baralho. Alwin. Claudinei. Claudinei do que, Claudinei? Claudinei Pinto de Almeida. Adoro. Você gosta, mano? Muito. E quantos faz anos, tempo, cara? Quantos anos, cara? Quem gosta aí? Quem gosta aí? O Moto. Adoro. O Moto falou que dava tudo e mais um pouco pelo teu sobrenome. Eu tô 15 anos tentando falar com vocês, velho. Oh, obrigado, velho. Primeira vez. Obrigado por insistir, velho. Quantos anos você tinha? Quando você tem... Hoje, eu tava buscando minha filha na escola, ela tentou mais 200 vezes. E aí eu cheguei em casa, continuei. Aí trabalho escravo, velho. Eu tenho uma de 97. Boa, velho. Ele era um pintinho quando ele escutava. Uhum. Ele começou a escutar. Velho, aí, o nome completo? De novo? Já falou. Já foi inteiro? Já. Porque às vezes a gente pergunta, adoro, o cara fala, mas não fala o nome inteiro. Aí vem três vezes sem juros, aquela coisa. Então tá certo. Quantos anos você tem, velho? É Claudinei, 4.6. RG? 4.6, hein? Peraí, que é isso? Que já foi antes, velho? Desculpa. É que é pra fazer com o pinto, né? Só tem essa, mas velho. Isso aí passa pro moto. Aí, já foi. Já Claudinei. Foi o trocadilho. Já foi o trocadilho, velho. Do moto e do Almeida. Claudinei, você tem 46, você falou que tenta ligar a 15. É. A 15 anos. Deixa eu te falar. É igual você tá preso. Então, quando você tinha 31, que você gostaria de perguntar que você não conseguiu? Porque 15 anos se passaram, a vida do cara mudou absurdamente. Então, é como se ele tivesse preso. Saiu. Veja, gente, cada vez que você tenta ligar, você quer falar algumas coisas, né? Você fica meio... Aí quando você consegue, some tudo da sua cabeça, então, velho. Mas há 15 anos atrás, muita gente fala isso. 15 anos atrás, o que você gostaria de ter falado e não pôde? Pô, ele vai lembrar. Lógico que vai. Quando vocês começaram, eu sempre quis falar, né, que vocês são impagáveis, mas todo mundo fala isso, né? Não tem a menor graça. Nós somos impagáveis, velho. Há 15 anos atrás, há 15 anos atrás, você falou assim, isso era legal, hoje já não é. Não, tinha o chupa mano. Não, cara, o trânsito, a gente fica no trânsito ouvindo vocês, é maravilhoso, cara, vocês deixam a gente muito, muito bom. Pô, obrigado, cara. Que time você pedala, mano. E que time você torce? Leva o Benjamin. Eu moro, eu não vou nem falar onde eu moro, que vai ser fácil, né? Moro próximo do maior estádio do mundo. Maior estádio do mundo? Maracanã, Rio de Janeiro. Esse não é o maior do mundo, você tá louco? Peraí, em termos particular, de particular, é o São Paulo. Ele tá falando com relação a... É Corinthians, sobe o hino, mano. Ah, pois é, ele tá agregando valor. Já pagou, já pagou? Mano, sobe o hino, é nóis. Mas, ô Claudio, você vê que coisa, você ficou 15 anos pra entrar no ar e falar uma bobagem dessa. É bobagem nada, é a verdade. Passou maior tanto estado tempo. Não, é verdade. Estádio você pode ter mais dinheiro, todo mundo vai com meio aviões. Devia ter trazido algo engraçado. Valor é uma coisa, maior estádio ainda. Oh, maior galinheiro do mundo. Pode falar um partido, hein? Como é que é, vó? Maior galinheiro do mundo. Se ganhar, eu pago 10 caixas de cerveja. Naquele asilo que a senhora mora. Ah, não. Deixa a velhinha. Ó, amigão. Fala aí, amigão. É, o Corinthians, pra variar, ele é vítima de preconceito por parte dessa imprensinha marrom. Ai, nossa. Ai, falou. É, mas mesmo rejeitado diante das injustiças, o Corinthians ele segue caminhando firme e forte pra conquista da Libertadores 2016 novamente. Que? Meu Deus, viu? Que? Nossa senhora. Ah, nem primeiro lugar da chave. Ó, eu quero um tapa da cabeça. Calma, velho. Você tá atropelando tudo. Fala do Corinthians primeiro, velho. Olha, ele ficou 15 anos pra não falar, velho. É. Ó, você é aquele corintiano pessimista. Vai ser campeão de novo, mano. A Libertadores é nóis. Ou vai se tratar, vai, meu. Eu ia te perguntar exatamente isso, amigão. Você é aquele corintiano pessimista que ainda tá assimilando o golpe que o Corinthians tomou da China aí com as saídas aí de alguns jogadores importantes, como foi o caso do Gil, do Jadson, do Renato Augusto, Wagner Love, que foi pra França, enfim. Ou você é aquele tipo de corintiano otimista como eu, que acha que sempre virá um amanhã bem melhor do que hoje? Não, eu sou otimista. Eu também. Mas meu, aquele Iago não dá não, velho. Mas tem o Balbuena, cadê lá? O otimismo? Ah, é. É só da chance que ele critica, velho. Não, a vaga tem que ser Felipe e Balbuena. Olha lá, pronto. Não, mas peraí, o Balbuena hoje, cara, ele veio pra substituir o que o Gamarra foi no passado. Eita! Nossa, Paraguai! Nossa, velho! Técnico! Hoje você tá impossível, mano. Mas não é possível, tudo que eu falo vem essa porra dessa menina. Lógico, você fala loucura, velho. Que loucura! É o que impede o Gamarra. Mas peraí, o que impede o Balbuena de se tornar o novo Gamarra? Ele nascer de tudo. Novo. É isso que impede. Imagina. Eles são muito saudosistas. Ele por si só. O RG fica comemorando o Santos fazendo do Corinthians, não vale nada. É, tá novo. Então chupa, velho. É, chupa aí, trouxa. Meu pai tá aqui ouvindo aqui. Meu pai falava que o Santos ganhava na época do Pelé. Pois é, mano. Chupa, o último que valeu aí foi da Libertadores de 2012. Aperta um F5 aí, chupa. Mas olha só, você demora 15 anos pra ligar. Tá louco, velho. Meu Deus, só pra falar esse monte de bobagem. Bobagem não, é a verdade. Só bobagem. Só falou bobagem até agora. Você tá decepcionando o teu pai aí. Você tem que respeitar o ouvinte, seus canalhas. Só falou bobagem até agora. Respeitar. Eu sem vergonha. Falou, e nem no jogador de vocês acreditam. Quer dizer, pô. Ô, amigão, em nome da Rádio Energia. Em nome da Rádio Energia, eu te peço perdão. Como assim, perdão? Não leve a sério, tá certo? Esses canalhas aqui. E eu peço perdão aos outros ouvintes. Pode admitir. Vocês dois, porque é só groselha. Pode emitir a sua opinião à vontade. Ah, eu, em nome da Rádio Energia e das pessoas de bem, peço perdão. Ah, te catar, velho. Só groselha. Ó, amigo, com exceção do Corinthians aí, qual outro brasileiro que você entende que pode chegar longe na Libertadores? Mas você colocou que o Corinthians chega, é isso? Sim. Eu acho que o Atlético chega, mas como sempre... Vai amarelar, né? Cavalo Paraguai. Você acha que mas você tal de Paraguai, eu tô mesmo a Libertador que vocês ganhou, ué. Não, o Corinthians é bimundial, os caras não são. É. Tá, boa, falando boa, de Libertadores. Boa, o Mundial vale mais que a Libertadores. Ah, agora vale mais. Sempre valeu. Boa, mano. Pera aí, sempre mano. Valeu, não é hoje vale mais. Tá bom. O que vale mais, a Copa América ou a Copa do Mundo? Vai te catar, RG. Antes não valia, agora vale. Como não vale? O Mundial sempre valeu. É. Peraí. O Mundial sempre valeu. Então, peraí, o RG tá colocando antes de 2012 não valia. Mas peraí. Era um jogo só, não servia pra nada, né? Não, mas importância era isso. Peraí. O importante era Libertadores. Peraí. O Mundial, RG. Uma coisa é Mundial, outra coisa é Intercontinental. Uma coisa Mundial, outra torneio Verão Vivo. O Mundial, ele sempre foi composto, RG, por vários jogos, tá certo? Pelo menos o sul-americano, quando vai pra lá, ele joga pelo menos dois. Não, são vários não, são dois jogos. E então, vários jogos. O outro era um jogo só, tiozão. O outro era um jogo só. Quando eu for me referir àquele antigo, RG, eu me refiro à Intercontinental. O Mundial é esse de 2000 pra cá. Ah, eu acho legal o time que ganha a Libertadores, aí vai lá, faz dois jogos. Se tiver que ganhar o Mundial, ganhou. Mas fez a Libertadores bonitinho, direitinho, entendeu? Igual vocês têm um. Igual vocês têm um. Não, pelo contrário, o Corinthians tem dois, aí por exemplo. É, então vamos lá, por partes. Quantos Libertadores vocês têm? A França foi campeã da Copa do Mundo. Quantas Libertadores? Quantas Libertadores? É um exemplo claro, gente. Quantas Libertadores o Corinthians tem? O Corinthians ele tem uma. Uma só. E a outra vaga no Mundial, pra você que não sabe, RG, é que você não tá acostumado com o torneio da FIFA. Ah, foi esses arranjados, não. Torneio arranjado, não. Eu vou te explicar. Torneios organizados pela FIFA. Não joga, não joga. Deixa o cara falando aí, amigão. Ó, torneios da FIFA, cara. Existe uma vaga garantida pro país sede. Foi assim com o Brasil em 2014, que não precisou jogar a eliminatória pra disputar a Copa do Mundo. Foi assim com a França em 98, que inclusive foi campeã da Copa em 98. Quer dizer, a Copa da França não valeu nada. Vai de Catar. Pede. Vai pegar a Siri no Mangue. Pede que chegou a hora, vai. Claudinei, demoraram 15 anos. O Mano monopolizou a sua participação. Eu não. Lamentável. O RG que atacou o 20 de forma covarde. Ai, lambeu a rapadura, velho. Imagina, o RG apenas tentou colocar um pouco de... Razão na cabeça. Razão nessa conversa. Imagina. Vocês são muito tendenciosos quando liga corintiano aqui. Ué, nossa, é o time dos coitados, vai. Vai. Ô, Claudinei. Injustiçado. Eu vim sofrido, mano. Então, olha, até daqui 15 anos. Tchau. E até 15 anos também. Pra mim, iniciado, eu trabalho aqui em São Miguel, vocês devem conhecer aí, que vocês falam muito da nitroquímica. Sim. Então sai na terça. Vem, já não sai daí, velho. Sai na terça. E diga. É. Sai na terça. Não, eu saio daqui 5:30. Pra mim chegar aí pra ir com as 6 horas é impossível. É embaçado. Vai antes, velho. Pô, fala com o patrão aí, bicho. Então, olha, fala com o Bar, cara. Não sei, não. Tá mais fácil você sair daí na terça, cara, e pegar um atestado na quarta. O Bar vai falar com você fora do ar. Eu dou um jeito, mas se, pra mim, se pudesse direto encontrar vocês aqui, olha, seria melhor, entendeu? O Bar vai falar com você. Do lado do estádio, tô no quintal, né? É, o Bar vai falar com você fora do ar e vai ver junto à produção do camarote único se é possível que você vá direto ou não, tá bom? Tá. Não, qualquer coisa eu vou perder nunca. Então, beleza. Firmeza, então. Perde o emprego, mas não perde o jogo, hein? O Corinthians não, a crise tá difícil. Crise. Ah, você tá com cabeça mole também, né? Corinthians. Não, os caras não venderam apartamento pra ir ver o jogo no Japão. RG, o cara já tem déficit de QI. Dá uma sacudida. Meus amigos meus que estão pagando dívida até hoje, RG, no Japão. Dá uma sacudida no teu homem, no teu boneco, tá cheio de sujeira, não sei o que você fez aí. É, você é um idiota, jogando migalha de biscoito. Nossa, RG, que isso? É caspa? Não, biscoito. Esse trouxa, ele vai comer biscoito, ele fica esfarelando nos outros. Não, tudo bem, não é vergonha ter caspa, mas usa um shampoozinho. Você não entendeu o que eu falei? Não, não joga culpa em mim, não terceiriza. Não é que vocês vão não entender, eu tô vendo caspa. Porra, aí, olha aí. É, você não tá vendo caspa, até nisso você vai puxar o saco. Não, não puxar o saco, tá cheio de coisa branca, não é miúdo. É, justo, RG, você? Olha, se saco tem caspa, eu não Star sei. War, pô. Eu tô falando aí, caspa, tô vendo... Não é caspa, é biscoito, é farelinho de biscoito. Farelinho, então você... ai, que meiga. A menina que gosta do Batman e do Robin, ele come biscoitinho. Ele foi lá buscar o biscoitinho dele. O Superman, né? Você quer que ele traga um kryptonita pra você, né, Lex Luthor? Você gosta de um casalzinho, né? Fica na linha aí, sobrinho. O Robin é sobrinho do Batman? Quem? Come o sobrinho. O Robin... Não é sobrinho do Batman? Oh! Como assim? Sim. Acho que é sobrinho. Ele tá insinuando que o Batman... Não é, o Robin era um moleque adotado. Você tá louco? Teve uma versão. Mas por que ele chamava de Tia Harriet? É. Chamava o quê? Tia Harriet. Que era a mãe do Bruce Wayne. Não, Tia Harriet não era. Não era, era a governanta do Bruce Wayne. Cadê o fãzão? Era. Não, sou fãzão. Não, ela era a governanta. A Tia Harriet não era a mãe do Bruce Wayne? Não. Ah, não, eles tinham morrido no... Morreram logo no primeiro capítulo. Muito triste, né? Muito triste. E o Alfred era como se fosse um segundo pai, que era um mordomo. Alfred. Bom... Ô, velho, e a próxima partida, como que vai ser? Como assim? Já tá definido, a próxima partida vai ser amanhã. contra o tal do 15 lá de Piracicaba. Não. Puta, como você se atrapalha? Tô falando sua próxima partida pra Santa Isabel. Ô, faz a pergunta direito, pô. Visitar tua mãe, porra. Ah, faça a pergunta direito. Santa Isabel, a próxima partida já tá marcada. Vai ser, como sempre, muito legal ir pra Santa Isabel, paraíso da Grande São Paulo. É muito bacana. A gente vai numa boa, né? Sai todo mundo aqui tranquilo, cintinho. Essa é a partida que eu tava cintinho falando. Cintinho de segurança passada, aquela coisa obedecendo velocidade, né? Nas regras, na estrada, boa. Na duta, que é muito legal. E quando a gente chega lá no pedágio, aí que é bacana. É. Aí você vai lá, né? Aquela viazinha do sem parar, você entra ali, vai dando tchau pra todo mundo. E... mas também cumprindo aquela velocidade de 40. Tem que manter os 40 por hora. 40 por hora. Sabe? É isso aí, é isso aí, RG. Ó, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade, sem parar. Sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Vamos falar do Extra? Vamos, amigão. E olha só, você merece aproveitar as ofertas mais gostosas da Páscoa com o Cineminha Extra, hein? Preste atenção, de 4 a 20 de março, nas compras no Extra, acima de R$50 em ovos, bolos de Páscoa ou chocolates, ganhe um ingresso na Cinemark na compra de outro ingresso. Então aproveite, ovo de Páscoa, princesas, Nestlé, isso é pra você aí, Dodô. Esse é pra você. É, presta atenção aí. Pra minhas filhas, né? 150 gramas, R$34,90. A partir de 4 unidades, pague R$ 29,90 cada, hein, Dodô? Tá barato. Ah, tá barato mesmo. Ovo de Páscoa, surpresa Mickey Nestlé, 150 gramas, R$ 34,90. E a partir de 4 unidades, pague R$ 29,90 cada. Esse é pro Sombra, ó. Esse é pro Sombra. Você vê até com a camisa? Pois não. Ovo de Páscoa, Star Wars Nestlé. Opa! 150 gramas, R$ 39,90. A partir de 4 unidades... pague R$ 34,90 cada. Ovo de Páscoa Alpino, colher Nestlé, 360 gramas, R$ 54,90. E a partir de 4 unidades, pague R$ 49,90 cada. E para encerrar hoje, isso aí que o Domênico adora, Colomba Balduco Frutas, 750 gramas, R$ 20,99. Tá barato, hein, Dudu? É isso aí, amigo. Páscoa é lá no Extra. Você merece mais. Você merece um Extra Chuck. Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... batem no seu carro, ah, meu Deus do céu, aí você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede para fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o Estádio 97, oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet, um oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Vamos falar agora da Acer? Vamos? Ok. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Motinha, o que nós temos aí em destaque na loja online do Estádio 97, loja do estádio97.com.br? Chefinho, quer ganhar um relógio do Corinthians? É. Entre na loja do estádio97.com.br e faça uma compra acima de R$100. Esse mês é a grande promoção da loja do Estádio 97. Peraí, você comprar acima de R$100, acontece o quê? Você concorre no final do mês a um lindo relógio do Corinthians. Ah, então tá bom. Entendeu? Concorre no fim do mês a um lindo relógio do Corinthians e você pode presentear seus pais, seus irmãos, amigos, os filhos, o bar, né? Namorado ou se presentear, que tal? Então hoje, vai lá, faça uma compra na loja do Estádio 97. Acima de R$100 e concorra ao fim, no fim do mês a um lindo relógio do Corinthians. É, e detalhe, olha, uma informação importante, você que é sócio-torcedor de São Paulo. Sócio-torcedor de São Paulo tem 10% de desconto na loja do estádio97.com.br. Com certeza. Aliás, uma pergunta, outro dia um palmeirense me indagou. Ainda tem aquelas cadeiras antigas do Palestra? Sim, ainda tem. Pode entrar na loja do Estádio 97 que está lá. Meu, vendeu muito aquilo, muito, hein? Muito. E olha, aqui tem um valor afetivo, né? O palmeirense adora aquilo. O Domênico, ele botou várias na sala dele. Ele fez uma arquibancada. O Domênico fez uma arquibancada. Sala, jardim, guarda. E já vem com porta-amendoim. É. E vou dizer mais, se o torcedor do Palmeiras não ligar, eu vou acabar comprando tudo, hein? Nossa, é, Domênico. Domênico vai montar arquibancada. Nossa, vai fazer arquibancada. Vou montar o tijolo. Palestra na minha casa. Ele quer Chicão, olhar a cadeira, né? Tem relógio do Corinthians, relógio do São Paulo, tem camisa retrô. O Domênico é uma figura engraçada, né? Ele falou assim, esse estádio ficou feio, vou montar o velho Palestra na minha casa. Com aquele cheirinho do Palestra. Suspense em casa. O outro tem muita história, muita tradição. Ah, é. Né? A loja do Estádio 97 tem mais de 2.300 produtos, chefinho. Legal. E vem novidade aí. Agradecer também a visita aqui do nosso ganhador da promoção. Parabéns, hein, velho? Parabéns, ó, parabéns. Sete, o Thiago. Aproveita bem lá, Thiago. Boa. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Sombra, RG. E, mano, boa, uma faixa pra Barcelona. Chupa, mano, hein, mano? Boa. Vai aparecer lá. Você vai ficar na imigração, tonto. Eu não, vou droga na mochila. Vou nada, pô. Você que vai. Ô, Sombra, posso mandar uns abraços aí? Manda aí. Passaporte é green card, velho. Quero mandar um RG, um tapa na camurça pra nega véia. Denise, tá ouvindo lá em casa lá, mandou mensagem, tá na escuta com a minha neném. Nega velha não tinha um pagode, né? Ô, nega velho, que foi que te deu? Não era? Era nego, velho. É nego? É nego velho, velho. Nossa, velho. A tua mulher já entendeu o tamanho da importância desse prêmio ou não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Porque ela não acreditou quando ele falou. Não acreditou não, pô. Eu tenho que mostrar o replay. Se ela não quer ir, leva outra que você falou que você tem. Tá maluco? Ô, jamais. Outra família. Ó, desespero, você é mó pau mandado, maluco. Ô, amigo, vai falar aqui no trampo, você não paga uma madeira. Como diz o meu amigo RG, quem hoje não tem uma outra? Veja-me maldoso, hein, mano. Eu não tenho, mano. Eu não tenho aqui. É disciplina, tio. Vamos lá. Ô, Sombra, calma aí, Sombra. Quem disse isso foi a Luciana de Mendes. Ah, é? Ela foi perguntada no programa lá do Danilo. O que ela falou? Da mulher? Gentilha. Aí ele falou assim, vou fazer uma pergunta pra você pesada. Tipo assim, né? Você já traiu? Já... Aí ela deu e falou assim, mas quem nunca traiu? Ela quis dizer o quê? O marido atual? Não, mas o que ela falou, a melhor que ela falou foi nunca traiu. De mulher. Eu falei, mas é um negócio que, meu, quem sabe um dia se rolar. É, também, né? Se rolar, rolou, né? É, fala, Thiago. Então, Sombra, mandar um abraço pra minha tia, pro time da Lazio lá da quebrada do Domênico, da Casa Verde lá. Lazio, é.